Ele tem a manha de mentir e... Esquece que tá tudo registrado. Que tudo tá registrado. Não, eu falei que não fui o primeiro. É. Não. Você falou assim, eu não brinco com essas coisas. Refuga. Não brinco com essas coisas. Não refuga não, seu Ben. Então, não, se algum dia você suspeitar que a sua amada esteve nos braços dele e ele disser que não, pode crer que foi. Foi. E tem provas. É verdade. Bento! É isso. Aí, RG. Eu pensando que o homem do campo era humilde, simplório e sincero. Se eu tô lá, não acontece isso. Se eu tô lá. RG. Se eu tô lá, eu sarvo. Ó, fala. Qual é a recomendação, RG? Friozinho hoje, hein? Despedida, né, do inverno? Friozinho? Tá frio, hein? Pedida. Friozinho, já tá frio. Pô. Última sexta-feira. Friozinho medíocre. Última sexta-feira. Tá frio. Friozinho medíocre. Não, deve ter uns 16 graus lá fora. Seu Bento, na última sexta-feira fria, o senhor tem que fazer o seguinte. Hoje é dia de botar o palhaço pra gorfar, velho. Mas RG, gorfar. Gorfar lembra aquelas crianças que gorfa azedo. Aquele leitinho talhado. Né? Posso te garantir que sexta-feira não lembra, viu? Não lembro. Sai o cheiro de jeito nenhum. Eu sei o palhaço que você falou também. Ó, vômito de criança e mijo de gato, velho. Não sai. Não sai, velho. Não sai. Impregna, velho, o bagulho. Não sai. A roupa pode jogar fora, velho. Você vê, vomitaram no Mota? Há 20 anos atrás, isso? E não sai o cheiro. Ele, mano, cheira azedo, hein? Cheira azedo. Jesus. Mas é, boa, pra isso tem o desodorante Extreme. O Bozano Extreme deu um jeito no Mota, cara. Você foi bem. Né? Hoje, pelo menos, ele consegue viver em harmonia com as pessoas. Tá vendo? Eu gosto muito. É Santo Bozano. Bozano salvo o rolê. Eu, né? Fala, obrigado, Bozano, pela graça alcançada. Fala aí, Matinho. Teve convocação hoje, seu Ben? Teve mesmo, agora é na hora disso. Brasil! Não, mas se você quiser, pode ser agora. Vamos lá. Você ferrou com ele. É? Tô preparado aqui pro tricolor. Ah, você tá preparado pro tricolor? Então tá bom. Vai, lá, então tá bom. Deixa pro último. Tricolor aqui. Tricolor. A gente sai a tarde inteira lá. Ah, é? Pô, a gente sai na pauta. Com quem? Na reunião de pauta, né? Na reunião de pauta aqui. Mas você olha. Não foi na reunião de pauta, vamos lá. Claro. Ontem, hein? Que coisa. As coisas mudam, né? Com um gol de Wesley. Wesley! Venceu o Cruzeiro. Meu. Não pode ser, velho. Como efeito Marco Aurélio. Mas foi verdade também. Né? Não basta. Não pode ser. Acho que é assim. Temos que ser justos também. Não basta dizer com um gol do Wesley. Jogando bem. Domênico. Bem. E jogando bem. Não pode ser. Não existe isso. Eu acho que foi uma das melhores partidas do Wesley. Não existe. Wesley jogando bem não pode ser. Principalmente no primeiro tempo. Ele dominou o meio de campo. Ele era o cara do meio de campo. Ele era o cara, velho. Tava infernal. Ele deve estar sonhando. Não, Domênico. Pode acreditar. Jogou bem. Foi o melhor. Foi o melhor em campo. Não pode ser. Não, e o Michel Bastos tem uma expectativa de voltar no final de semana, mas não vai voltar ainda. Vai esperar mais um pouco, vai fazer um recondicionamento. Volta só na quarta-feira. Tá. Certo? Certo. Pra quem não viu o jogo de ontem, primeiro tempo do São Paulo foi primoroso. Foi primoroso. Primeiro tempo do São Paulo foi um dos melhores primeiros tempos, assim, a melhor situação de jogo do São Paulo. Uma das melhores, uma das quatro ou cinco melhores do ano, contando com algumas lá da Libertadores. Realmente o São Paulo dominou, sufocou o Cruzeiro. São Paulo meteu bola na trave, o goleiro do Cruzeiro fez duas defesas muito bonitas. Era pra fechar com 3-0, fácil. Fácil. O primeiro tempo do São Paulo foi primoroso. Todo jogando bem. Principalmente, eu entendo, o Wesley no primeiro tempo jogou muito bem, Bufarini, Cueva, são destaques, né? E o Rodrigo Caio, pra mim, o Rodrigo Caio e Bufarini foram os melhores em campo no geral. Defendeu o segundo tempo foi um pouco distinto o negócio. O Cruzeiro veio pra cima, abafou o São Paulo, mas não foi aquele abafa que levava a chances consecutivas de gol. Foi um abafa, dominou o meio de campo do São Paulo, manteve o São Paulo no campo de defesa, o que é normal de um time que tá perdendo e tenta avançar. Aí o grande erro do São Paulo foi que ele perdeu o número de jogadores no meio de campo, não porque teve nego expulso, mas o Cruzeiro tava melhor no segundo tempo, dominava o meio de campo. O São Paulo, quando tinha a bola no meio de campo, ele errava os passes, errava a saída de jogo, não conseguia concluir jogadas de contra-ataque, o que é normal você jogar no contra-ataque numa situação dessa, porque assim, o outro vai pra cima. Ele bota mais gente no campo de ataque. Então, é natural que você tenha que botar mais gente no campo de defesa, porque o outro tá em número superior. Mas o São Paulo caiu... A defesa caiu, tava muito bem. O São Paulo caiu, o meio de campo do São Paulo caiu, a produção técnica caiu, o Cruzeiro veio pra cima e Agora, a meu ver, a melhor chance de gol que o Cruzeiro teve, foi o próprio São Paulo que proporcionou. E merece um parênteses, porque às vezes é por causa de uma bobagem dessas que um time pode às vezes até cair, cara. O São Paulo, não é porque agora ele tá 6 pontos longe da zona de rebaixamento que ele tem que ficar tranquilo, não. Não, não tem que ficar tranquilo. Tem que continuar aí, tranquilo pra entrar nos jogos, mas consciente da posição que ele tá. São apenas 6 pontos, jogam duas fora. Jogam duas partidas fora. No segundo tempo, o senhor Thiago Mendes, que por um lado eu elogio muito aí o Bufarini, o Rodrigo Caio pelo jogo e o Wendel pelo, e o Wesley pelo primeiro tempo. Você assistiu, mano? Vi. O Thiago Mendes, no segundo tempo, ele protagonizou uma das cenas mais ridículas que eu já vi nos últimos tempos. Ele sofreu a falta ali, parou, o cara do Cruzeiro quase fez o gol, né? Ele tomou uma falta que o cara pôs a mão no peito dele. Próximo à área do São Paulo, na intermediária do campo de defesa. Abandonou. O cara meteu a mão no peito dele em lance que acontece toda hora. Sim. O cara, e a bola ainda continuava próxima ao Thiago Mendes. Ele se jogou no chão como se fosse uma agressão horrorosa. Simulou uma agressão horrorosa. Abandonou a bola. O juiz não deu. Sim. Pô, você abandona se o juiz pra apitar. Ah, lógico. O jogador do Cruzeiro continuou com a bola, foi. E se não é o Denis fazer uma bela defesa, o Cruzeiro empataria. Hoje a gente não diria que estava aqui com seis, estaria com 6 pontos à frente. Estaria com 4 jogando duas fora. Ali ele tinha que voar no pescoço do cara, não fazer o que ele fez. Então, da mesma maneira que eu só tenho elogios ao primeiro tempo do São Paulo, ao belo futebol, ao trabalho, que foi, pô, olha, dois lados triangulando legal pelos lados do campo. Uma bela partida. Tudo aquilo que a gente pensa de um time bem estruturado, eu vi no primeiro tempo ontem. A defesa bem tudo postada. Bem, não é futebol de campeão brasileiro, eu sei que não é. Era o Cruzeiro também com suas deficiências, ok. Mas pra quem só vinha vendo o São Paulo horroroso, o primeiro tempo, o São Paulo foi nota 10. E o Cruzeiro vem subindo, né? E tava desfalcado. E o São Paulo não podia perder essa chance de ganhar o jogo ontem, porque o Cruzeiro desfalcado dos dois seus melhores jogadores. Arrascaeta e o Ábila. E tava em casa, né? Então, é o seguinte, do mesmo jeito que eu faço grandes elogios ao São Paulo pelo primeiro tempo, individualmente ao Wesley, principalmente Bufarini e Rodrigo Caio pelo jogo como um todo, mas é uma coisa, um destaque negativaço pro senhor Thiago Mendes. Podia virar toda a história do jogo, né? Foi de um egoísmo e de uma burrice gigante. Eu espero que o Ricardo Gomes chegue nele, dê uma chacoalhada, porque ontem, em nome cara, não sei explicar por que leva uma pessoa a fazer aquilo. Não tava no campo de ataque, lá na linha de fundo, próximo à sua área, o jogador fazer aquela simulação horrorosa, ridícula, que poderia colocar o São Paulo mais próximo da zona de risco. Você imagina se chega no fim do ano e o São Paulo se salva por apenas 2 pontos. A gente poderia acreditar, sim, uma queda, uma possível queda ao senhor Thiago Mendes. Foi irresponsável no exercício da profissão. Irresponsável. Teve um outro lance aí também, Motinha e Sombra. E por mais que o cara esteja aí fazendo seus gols, o cara também aí tá dando sua contribuição, a forma como o Chaves perdeu o pênalti, telegrafou, certo? Sim, telegrafou, mal, cantou o lado, e na sequência o São Paulo quase tomou o gol também. Claro. No contra-ataque também, num lance bobo que o São Paulo podia ter matado o jogo, perdeu um pênalti da forma como ele perdeu, sabe? Bateu tipo, meio que. Né? Ah, bateu mal não, Motinha. Bateu mal. Bater mal é quando você bate sério e erra, tá certo? O Chaves ali, ele foi até displicente. Ele telegrafou e bateu fraco. Porque tem pênalti que entra e é mal batido. Sim, concordo também. O de ontem foi aquele mal batido que não entrou. Sim. Porque, pô, e o Chaves tem uma patada, cara. É, então. Fuzila o goleiro. Justamente, bate forte, mostra a intenção estranho, de fazer gol. Ele se atrapalhou, mas foi muito Chaves, estranho. Mas o Chaves, ele tá com crédito. E graças a Deus não foi preciso ontem o segundo gol. Agora, vou te falar uma coisa, falta, hein? Né? Eu tenho mais aqui criticar aqui o Thiago Mendes pela bobagem que fez ontem. E aquele Manuel, hein? Se eu sou cruzeirense, que é isso? Manuel deu Manuel deu uma apagada geral, hein? Ele achava que o juiz ia estar olhando pra ponta onde se desenvolvia a jogada. Meteu um soco no estômago e um tapa na cabeça do nego. Ele deu por baixo e por cima, né, velho? Cara, por baixo e por cima. E o juiz, por incrível que pareça, o juiz ali a 3 metros olhando a cena. Bem de frente, acho que o juiz falou assim, meu, não acredito que eu tô vendo isso. Exatamente. Na minha cara. Não, é o típico jogador burro, cara. Ou seja, se o São Paulo faz o segundo gol e mesmo depois o Thiago Mendes fazer uma burrada, o Cruzeiro ia perder o jogo. É, mas é estranho porque o Manuel agora, não era esse jogador, né? O Manuel, pô, começou muito bem, um baita jogador. De repente, o cara, meu, deu uma debandada. Ah, ainda que fale, não, o cara provocou, o cara espirrou na minha cara. Pô, você tá de brincadeira. Foi mal. Na situação do seu time ali, né? Precisando dos pontos, ele fazer uma besteira dessa, velho. Agora, um cara que tem merecido ultimamente aí elogios também no São Paulo, na minha opinião, é o Dênis. Sim, muito bem. Foi um cara, pô, que todo mundo bateu. Bateram na cara, né? E de repente, até com uma certa razão. Mas, meu, com razão, né? Ultimamente. No começo do ano ele estava muito. No início, né? Claro. Mas é preciso também. A pressão do. É preciso agora também. Porra, né? Todo mundo tá elogiando o Dênis está muito bem ultimamente. Tá bem, viu, velho? Ontem salva alguns. Ontem, o primeiro tempo, não houve tanta necessidade. Mas ontem, quando precisou, ele tava lá. Falou assim: ah, o cara do Cruzeiro chutou mal. Oh, eu tô cansado de ver bola chutada assim que passa do lado do goleiro e foi entra. Foi cirúrgico. Quando precisou. Foi bem. Isso é bom que e teve gente que falou que o goleiro do Cruzeiro falhou. Desculpa, acho que foi um belo gol do Wesley. Puta sapatada, mano. Bem. Tá de longe, velho. No cantinho, na lateral da área. Ah, não pode ser. Você não viu? Você não viu o gol do Wesley? Você não viu? Mas não pode ser. O gol foi bonito, bateu bem na bola. Agora o tempo do São Paulo foi primoroso e o Wesley, a meu ver, o primeiro tempo foi o melhor. Ah, não pode ser. Jogou melhor em campo, Domênico. Como diria, como é que era aquele personagem lá do... Olha, primeiro lance, foi o primeiro chute de fora da área, né? Peraí, esse quem fez aí? Não, esse foi o chute do Wesley. Quer ver, ó? Que foi uma bela defesa do goleirão, mas aí... Ah, tá. Aí nada acontecerá. Ah, eu quero ver. Aí você fala, mas o que vocês estão comentando aqui? Então, nós estamos passando os melhores momentos do jogo através do 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Aí o Cueva fez grande jogada. O Cueva, aliás, primeiro tempo também maravilhoso, né? E fez uma grande jogada com a saída do goleiro. Aí, toque do Cueva maravilhoso e o Wesley meteu a patada ali fora da área no cantinho. Golaço. Parece o Wesley. Olha lá, Dodô. Não, pode ser. Não, mas assim, Domênico, várias situações de jogo no meio de campo que o Wesley dominava a bola, distribuía o jogo e com inteligência. Isso já não pode ser, e mostrava vontade. Isso já não pode ser, talvez, aí um reflexo do trabalho do Marco Aurélio? Porque o Marco Aurélio, ele não faz gol. Marco Aurélio, ele não monta time. Mas o Marco Aurélio, ele consegue resgatar, talvez, a confiança dos jogadores que não estão com aquela confiança lá em cima. Muitas vezes é porque o Wesley, o Sombra, ele é um jogador que sabe jogar bola. Ele já mostrou isso no Palmeiras, em determinado momento no São Paulo também, ele foi bem. Mas é um cara que a torcida pega muito no pé, porque às vezes o cara parece estar desligado. Verdade. É um cara que muitas vezes aí tá apático na partida. E quando você pega um Marco Aurélio, que inclusive eu vi um Twitter ontem dele depois do jogo, ele abraçado com o Wesley, falando, o Wesley tá dolorido aqui do meu lado, e é isso que eu espero dele até o final do campeonato, comprometimento e que ele continue dolorido todos os jogos. Dá o contexto foi mais ou menos esse. Cara, né? Eu acho que a pessoa... Ele dá uma moral pro cara, sabe? Ele resgata, ele é bom com as palavras, o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio é bom, só que nem pra todos as palavras funcionam. No caso do Wesley, eu acredito que está funcionando. E não é só questão de jogar bem. Eu vi no Wesley a combatividade, que eu não via. Eu vi no Wesley o deslocamento para receber a bola, é o tocar e sair à frente. Eu vi no Wesley aquilo que há muitos anos a gente não via, né? Não, a gente agora, uma não postura basta... diferente do time do São Paulo, a verdade. Eu vejo isso. Sim. Eu vejo uma postura diferente dos jogadores, a atenção, não só olhar o que está acontecendo quando a bola está rolando, o que está acontecendo, o cara que está chegando. Eu vi uma postura diferente totalmente do time do São Paulo no primeiro tempo. Uma postura que a gente não via há um tempo, desde a Libertadores. O segundo tempo foi pífio. Foi pífio. Segundo tempo acho que os caras cansaram mesmo ali, viu? Acho que cansaram. Eu acho que cansaram, porque no primeiro tempo o São Paulo correu muito, hein? Muito. Muito, muito. Defendeu muito bem. E hoje, fora do campo, chefinho, hoje foi o Ministério Público indiciou 12 daqueles torcedores que invadiram o CT do São Paulo, né? Então vamos ver se vai pra frente essa história toda aí, né? Tem que indiciar e ver. É culpado, tem que prender. Exatamente. Responder processo, tem sei lá, vídeo, tem, né, depoimento, então aí... É verdade. Aí tem que cumprir a história, porque senão daqui pra frente vai virar, né, bagunça. Uma loucura, né? Então tem que fazer, vamos lá, vai atrás, pune e quem tiver que pagar, que pague. É isso aí, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do KFC, quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Esser, construindo com valor. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Bento. Corinthians. Ah, Coringão. Corinthians. Corinthians amanhã recebe o Parmeira. Estádio lotado, hein, velho? É, vai encher lá. Só a torcida do Corinthians, não pode. Nego pulando até pelo ladrão, velho. E deve ter. Vazando, assim, ó, transbordando corintiano amanhã. Eu quero ver os porcos lá, mano. Quero ver, mano. Vamos calar, mas nem pode transmitir, velho. Por que a expressão pulando pelo ladrão? Não sei, mano. Pulando pelo ladrão? Não, vazando pelo ladrão. Esse criou pelo ladrão. Ele criou agora. Saindo. Muito bem, Bah, você que é o nosso... Não, eu falei vazando pelo ladrão. Você que é o nosso... encanador aqui. Porque o ladrão é o... É o que ladrão é um cano que vai na caixa d'água. Quando exatamente. A caixa vazando enche muito, vaza o... Vaza pelo... Vazando pelo ladrão. Escoa por esse cano para evitar o transbordo. Exatamente. Vazando pelo ladrão. Vamos melhorar um pouco a explicação. Falou, Mr. Encanador, dentro da marido caixa de aluguel. Eu já vi o... Dentro, é porque senão dá a impressão que só tem a caixa d'água e o ladrão. Seu jaleco azul agora. Então, existe a boia... Existe a boia que impeça que isso aconteça. Isso. Quando a boia quebra, aí a água extrapola e aí sai pelo ladrão. É o vaso sanitário tem ladrão? Tem. Tem, né? Tem ladrão que é aquela vazante, é um tubinho. Que se a água subir, ela vai cair naquele tubinho e vai ficar vazando dentro da... Então tem ladrão na caixa d'água... Tem ladrão no vaso sanitário. Tem ladrão, Em tudo ladrão em Brasília? Muito. Tem ladrão na caixa... em São Paulo? Tem. Tem. Tem ladrão no Brasil inteiro? Tem. Só que na caixa d'água e no vaso sanitário só tem um. Mas dizem que é melhor hoje ser ladrão do que estudar, né? Sim. Prestar concurso. Hoje eu ouvi dizer que é melhor ser ladrão do que estudar. Teve um que falou que é a profissão mais idônea, que não tem bandido, é o político. Mais idônea e que rouba. Isso, e o que rouba ainda. O que não existe. Que beleza. É uma vergonha. É uma vergonha. É brincadeira, velho. Nesse caso, não é um país, é uma vergonha. A vergonha é aquele que ainda... Que acredita. Que gosta de uma pessoa que defende isso. Mas tudo bem, vai. Mano, é democracia, né? Vamos lá. Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto estão liberados, mas devem ficar no banco. O Cristóvão ainda não definiu o time, possivelmente é o mesmo time da semana. Talvez o Iago deve voltar na vaga do Wilson e o Guilherme Arana deve jogar no lugar do Wendel. Então, Bento, eu ainda acho que o Wendel será titular nesse jogo. Existe a expectativa aí, inclusive ele foi poupado aí de alguns treinamentos essa semana aí para poder se preservar. Eu acho que na direita vai entrar o Léo Príncipe mesmo, porque o Fagner tá suspenso, ele tomou o terceiro cartão amarelo naquele pênalti infantil que ele cometeu no jogo contra o Curitiba. O Wilson passou a ser dúvida também, ele sentiu desconforto muscular. E caso ele não jogue, a opção será o Iago. Nossa, são fortes emoções, hein? Eu prefiro uma pedra no rim do que o Iago na zaga, mas beleza. Mas isso mesmo. Mano. Mas vamos torcer, se não for o Wilson, aí Iago, tá tudo no teu nome, Paquito, tem que jogar bola, mano. O Wendel aí vai fazer a lateral esquerda, se ele não puder jogar, quem joga é o Arana. Aí o Corinthians teria dois jogadores aí jovens, né, nas laterais, do lado do Léo Príncipe, do lado direito ali. E na esquerda teria o Guilherme Arana. O meio campo é aquilo lá mesmo que a gente já tá acostumado, o Christian volta novamente a fazer a função ali de primeiro volante, o Camacho segundo, o Rodriguinho armando o time ali. E é aquela linha de três na frente, do lado esquerdo o Luca, do lado direito o Marlone e centralizado o Gustavo, que fará seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Acredito que o Corinthians possa, sim, frear o Palmeiras. O Corinthians ele tem um aproveitamento aqui que nenhum time da Série A tem em casa. O Corinthians é o único time aqui da Série A que ainda não perdeu em casa. Boa. O Corinthians é uma marca significativa, porque já temos aqui 24 rodadas do Campeonato Brasileiro. Pelo menos 12 você já fez em casa. Se não foi 12, foi muito próximo disso. Então, empatar, por exemplo, lá, é um bom resultado pro Palmeiras, Domênio? Não. Pro Palmeiras não deixa de ser, porque o campeonato não acaba agora. Não, porque... O campeonato não acaba agora. Não, mas desculpa, não é um bom resultado, porque... Apesar de ser um jogo fora contra o Corinthians, é um jogo difícil, mas o empate em termos aí de tabela, eu tenho quase que certeza absoluta, mano, que o Flamengo vence o jogo dele contra o Figueirense em casa. Então você perde a primeira posição de forma que... Bom, se empatar, faz um ponto, eles fazem três, eles passam um, é isso? O Flamengo fica um ponto na frente. É, e aí? Mas aí não tem mais... Volto a falar, mas Domênico... Mas aí não depende mais do Palmeiras. Mas é que tá, o resultado seria ruim se essa fosse a última rodada do Campeonato Brasileiro e o Corinthians pegaria o Palmeiras e o Flamengo pegaria aí o Santa Cruz. O Corinthians que perdeu o Fagner, né? Convocado pra seleção e não terá o Fagner na partida contra o Galo. Sim. O problema é que, mano... Que te prejudicou o Corinthians agora. O Palmeiras aí... Ele é o príncipe Paquito, melhor que o Fagner. Se acontece isso, mano... O Palmeiras não depende mais dele pra ser campeão. Não, mas, Domênico, eu entendo o que você Flamengo tá depende dizendo. Só dele, porque o confronto direto já foi Flamengo e Palmeiras. Mas, Domênico, independe. Então aí não tem mais. Porque quando você começa a se basear aqui, por exemplo, o Palmeiras ele tem uma sequência aí que ele pegou São Paulo, ele pegou Flamengo, ele pegou o Corinthians. Foi uma sequência muito mais difícil. Pelo fato do campeonato não terminar nessa rodada, mesmo que o Palmeiras empate com o Corinthians em casa, o empate é pior pro Corinthians do que pro Palmeiras. O Palmeiras soma um ponto fora de casa. O Palmeiras soma um ponto fora de casa. E depois, Domênico Gato, dessa partida aí, o Palmeiras ele vai pegar o Curitiba em casa, que é um adversário fraco, e aí o Flamengo pega o Cruzeiro, que é um adversário que tá em alta. Ah, não tá em alta, né, mano? Tá em alta. O Cruzeiro ele conseguiu... todo mundo aí, não, tá mas quase ele perdeu, pra tabela aí. Mas ele perdeu do São Paulo. O Cruzeiro tava na zona... Mas aí que tá, Domênico. O Cruzeiro tava na zona de rebaixamento, e depois da chegada do Mano Menezes... Arrumou o time. Deu uma acertada. Tudo bem, mas não tá e não bem, se baseia, não. E não se baseia nesse jogo contra o São Paulo, Domênico, porque o Cruzeiro jogou sem Ávila e sem o Arrascaeta. Tudo bem, mas são dois jogadores aí que... imprescindíveis pro Cruzeiro. Então, querendo ou não, quando você analisa a tabela, se eu tivesse na condição aí, por exemplo, do Palmeiras hoje, e o Corinthians fosse jogar lá no campo do Palmeiras, um empate lá, mesmo perdendo a liderança, não posso descartar como um bom resultado, não. Porque trata-se de um clássico, o campeonato não termina agora. Mas a pergunta foi feita para mim, Corinthians, a seguinte, que o Soma falou, o empate fora de casa é bom resultado? Eu disse que não é, mas dependendo, aí não, vamos mas lá, eu acho que é. Dependendo do que acontecer dentro do jogo. Pode ser que seja não, um bom não, resultado. Mas, não, mas sem analisar o jogo, matematicamente falando, eu não descarto como um bom resultado, não. Pro Corinthians é um resultado tenebroso. Porque se o Corinthians ele empata com o Palmeiras, ele vai para 41 pontos. O Santos, que vai pegar o Santa Cruz no final de semana agora também, possivelmente vai vencer o seu jogo. Se tudo ocorrer aí dentro do esperado, a tendência é que o Santos consiga vencer o Santa Cruz. E aí o Corinthians ele se distancia ainda mais de um time que já tá na frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Você pega ali, ó, o Corinthians hoje, Domênico Gato, ele tá com 41 pontos. O Santos já tá com 42. O Santos vencendo, ele vai pra 45. O Corinthians empatando esse jogo, ele fica aí 3 pontos atrás do Santos. Ele fica 3 pontos atrás do Santos. E não tem um confronto direto, né? Então, esse que é o grande problema. Fora o confronto direto em si, já é a expectativa que o time tem também. O Corinthians, ele sabe das limitações e o Corinthians, ele não pode se dar o luxo de perder pontos em casa. Esse jogo contra o Palmeiras aí tende a ser difícil? Tende. Mas o Corinthians, se tiver ainda ambição no Campeonato Brasileiro, ele precisa ser um pouco mais agressivo do que ele vem sendo nos últimos jogos. A vitória em cima do Palmeiras aí amanhã à tarde é fundamental. É fundamental. É de suma importância, cara. Porque se o Corinthians deixar o Santos desgarrar, porque eu não vejo aqui no Grêmio, não vejo aqui no Fluminense. Grêmio, pra mim, acho que já foi. Não aí, vejo mas... aqui, até na própria Ponte Preta, que tá 3 pontos atrás do Fluminense Corinthians. O Fluminense é um time medrô, hein? Então, pra você ter uma ideia, eu não vejo nesses times que estão abaixo do Corinthians aqui adversários que possam incomodar o Corinthians com relação à conquista dessa quarta vaga. Eu acho que quem briga de fato por essa quarta vaga aqui do G4 é Corinthians e Santos. O adversário do Corinthians do Campeonato Brasileiro agora passa a ser o Santos. Então, se o Corinthians almejar alguma coisa em termos aí de G4, em termos de estar na Libertadores ano que vem, precisa sim ganhar do Porco amanhã. E ó, grava aí, produção. Ei. O Gustavo desencanta e marca o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, velho. Gol de cabeça, 1-0, gol do Gustavo. Quem é Gustavo? Você tá louco? É o novo Ibra, filhão. Para. Respeita o Gustagol, filhão. Gustagol, o cara tá deitando, hein, filhão. Hein? O maluco tá deitando, velho. Nós temos a muralha. A muralha lá. A cabeçada do Gustavo parece um chute, filhão. Que Gustavo? A cabeçada do Gustavo parece um chute. Jailson, a muralha. Mas a muralha é do Flamengo. Mas aquele é muralha de nome. Esse é muralha de O Jailson vai ganhar o troféu KFC esse final de semana, cara. Você tá louco. Você vai ver. Opa. Quem vai ganhar é o Cássio. Não, o Jailson. Debaixo das pernas vai tomar um gol. Vai nada. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, que também tem o oferecimento da Eliar, né, Narigudo? Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. É isso mesmo, Narigudo. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Pirelli. Dodô, Dodô, eu sei que você gosta de uma Fórmula 1, não é não? Ah, então vamos ligar o seu carro aqui, liga, por favor. Olha aí, ó. Rapaz, chegou a promoção Pirelli e você, no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, olha só, acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a dois ingressos para você assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dois ingressos, hein? Cobiçadíssimos ingressos. E ainda, concorre a milhares de prêmios instantâneos no momento da compra, hein? Serão 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou! Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção junto com a Pirelli, hein? Consulte o regulamento lá no site pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1-16-87-16 e 5-16-88-16. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli. Ô, mano, você viu quem foi contratado pelo Atlético Paranaense? Lembra do Lúcio Gonzalez? Ah, o Lúcio foi contratado pelo Atlético? Atlético Paranaense, cara. Ô, mas o maluco também tem quantos anos, hein? Não sei. Tem quase 40, hein, mano? Que não. 35. Era bom, mano, jogador, né? O Lúcio Gonzalez aí, mano, já foi também, tio. É, não, ah, ele tem uma idade mais avançada, mas é assim, se de repente aquele tipo de jogador que chega e dá um toque de qualidade no meio de campo, apesar da idade, né? Vai saber. É aquele de 35 ex-jogador em atividade ou aquele de 35 ainda vivendo os seus últimos momentos? Então, Sombra, ainda mais pra encerrar a carreira no Brasil, cara. É. Já não vem no auge, né? Já não vem no auge. Ainda mais Atlético Paranaense, com todo o respeito ao Atlético, mas não dá, mano. É contratar um desfalque, velho. Eu não acho que o cara vá vingar, não, cara. É. Ah, eu acho. Que é isso, Alessandro Ambrosio faz top, Alessandro. Ah, legal. Alessandro Ambrosio, mano. Ó. Ah. Eita. Legal, né? Ah, também? As fotos não mostram nada. Usou a primeira. Ah, meu Deus. Vai, é o porco aí. Vocês. Vai, o Palmeiras amanhã deve... Mota não gosta. Deve ter uma mudança. É, as principais mudanças aí. É, uma é certa, Edu Dracena fica com a vaga do Vitor Hugo na zaga. E aí aquela coisa no ataque, né? O Dudu e mais dois. Aí precisa ver se é o Roger Guedes com o Eric, o Leandro Pereira ou o Barros. O Eric não é. O Eric, o Cuca, ele deu uma declaração na hora do almoço aí meio que eliminando ele. O centroavante ali tem três caras brigando ali. É. Tem o Barros, tem o Rafael Marques e tem o Leandro Banana. Então é um desses. O Eric três já aí. É banco, tá descartado. Então, beleza. Então, mano, é isso aí. Durou. Eric não? O Eric não, ele começa no banco. Vai ficar no banco, o Eric. E os caras foram pro Bourbon, né? Foram. Gosta do Bourbon, né, velho? Gosta. O cara gosta. Que, pô, fechou, tá lá? É. Quando era o Luxo, os caras falavam, velho, Luxemburgo, não sai de lá e tudo mais. Agora, eu tô achando que não é o Luxo, não, viu, velho? Mas eu entendi. Mas lá é bom, mano, lá é bom. Não, mas que lá é muito bom. Não, lá é muito bom, velho. Olha, o seu Bento, o Palmeiras precisa ganhar esse jogo também, como o Corinthians. O Palmeiras também precisa. É um clássico, é difícil. Como todos esses jogos serão difíceis daqui pra frente. Mas já ganharam no primeiro turno, velhão. Já era. Troca de favor, Paquito. Então agora empata, né? É melhor vocês ganhar uma e não ganhar a outra do que empatar as duas, Domênica. Matemática, tio. Para, matemática, velho. Verdade. Todo mundo quer ganhar, pá. Eu vou torcer pra vocês empatarem, velho. E o meu time ganhar, agora no claro. Bagulho aí. Bom, enfim. Torcidas à parte, o Palmeiras precisa fazer a parte dele e vencer o Corinthians. O Corinthians vem com alguns desfalques, o Palmeiras também vem com os seus desfalques. Mas mesmo com desfalques, o Palmeiras, se você for analisar, ele é realmente muito superior ao Corinthians. No quê? E tem que fazer essa superioridade. O quê? O quê? Superior no quê? Olha muito a tabela aí. Ué, tô vendo a tabela aqui. O que você tá vendo aí? Então vai, me conta. Ué, 7 pontos de diferença, você acha que é tão superior assim? Para, vocês são muito superiores aqui. É o América Mineiro, John. Você é louco, essas horas. Essas horas, eu faço questão que você, que é um cara... Você e o RG, que são mais isentos, peguem a escalação do time do Corinthians e olhem. Se você não fala que é o Corinthians, você fala que é uma Ponte Preta, que é Atlético do Paraná. E você, seu Gabriel Jesus? Olha! Esse cara de América Mineiro, tio. Lógico que é. Olha o jogo, mano. Lógico que é. Lógico que é. América Mineiro. Ué, a diferença de 4 pontos. Mano, você acha que é muito? Fanfarrão. Mas peraí, você acha que 4 pontos é uma diferença gritante? É um monte de jogador que não tem nome aí, filho. São 4? Ou são 7? Contando já esse confronto, são 4 pontos a diferença. 7 pontos. Contando com a vitória, tio. Tô contando com a vitória, mano. Que é Corinthians, tio. 7 que pode virar 10. É, que pode virar 4. E aí, vai virar 4. E aí, vai sim. Vai sim. Vai sim. Deus é corintiano. Eu não aposto que é da zica, mano. Isso é da zica do cacete, velho. É igual o cara que grita gol. Peraí. Então, significa o seguinte, que o São Paulo, então, é tão bom quanto o Corinthians. Por quê? Ué, que o São Paulo ganha agora do Corinthians no jogo da volta, fica com não, mas vocês são freguês, vocês são freguês. Vocês são freguês. A teoria do mano. E vocês todos jogam decisivo perdem pra nós. Imagina. Ali é empate técnico, filhão. E número de vitórias aí é empate técnico. Empate técnico, filhão. A chance do Corinthians ser campeão é a mesma do São Paulo passar o Corinthians. Não, mas o Corinthians não vai ser campeão. É a mesma. Domênico, você tá entrando na dele porque ele tá desviando foco. Não, eu tô citando fotos matemáticas aqui. Eu quero dizer que o Palmeiras tem que fazer a vez aí de jogar lá e ganhar do Corinthians lá, porque tem um elenco melhor, tem um time melhor. Mesmo sem o desfalque do Gabriel Jesus, né, o Palmeiras tem time pra ganhar do Corinthians. Isso, quer dizer, vocês vão conseguir algo que ninguém conseguiu até agora no Campeonato Brasileiro. Ganhar do Corinthians na Arena, velho. Quem que já ganhou de vocês lá? Ninguém. Ninguém, o Cato. No Campeonato Brasileiro, ninguém é o nosso cego. Quem já ganhou lá? No Campeonato Brasileiro, ninguém. Fala aqui quem é que já ganhou lá. Pera aí. Quem foi lá e passou bilu, tamo bilu falando, em vocês? Estamos falando do quê aqui? Campeonato Brasileiro, João. Mas que se dane, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, ninguém ganhou do Corinthians na Arena, mano. Libertadores, ganharam. Segundo o meu pai, o Sombra adora esse tipo de coisa. Adoro, se ninguém ganhou, é a hora de ganhar. Não vai ganhar, velho. É a hora de ganhar. Quanto mais a vitória vem se aproximando. É agora. Presta atenção. Ele falou durante 10, 15 minutos do Corinthians. Ele não vai deixar você falar do Palmeiras. Você tá entrando na dele. Eu tô citando um fato. Na dele. Domênico, o Corinthians ele tá há um ano e um mês sem perder em casa. A última derrota foi pra quem? O nosso Palmeiras. Não foi. Zé Roberto deitou e rolou ali. Não foi, não. Teve uma outra Não foi essa, não. Foi pra nós. A última derrota de vocês lá foi pro Palmeiras. O Corinthians ele foi eliminado na Libertadores com empate aqui. Bom, porque tomou gol em casa. O nosso ouvinte, o Arley Yoshio, ele fala aqui. Pergunta pro mano se o time que terminar invicto em casa tem direito à vaga na Libertadores. Ô, japonês, vai plantar alface hidropônica, Paquito. Vai plantar alface hidropônica. Segue o jogo. Sem falar. Japonês, essas horas. Então, eu acho que. E outra coisa também, eu tinha dito aqui, o seu Bento e meus amigos. Eu falei que aqueles quatro jogos: São Paulo, Grêmio, Flamengo e Corinthians, que eram os jogos mais difíceis, que era a sequência difícil. Esses 12, o Palmeiras tinha que conquistar de 8 a 10 pontos. Pra mim, a matemática certa, o Palmeiras tem que ganhar do Corinthians. Pra conseguir 8. E já é pouco. 8 de 12 para time que quer ser campeão? O Cuca projetou 8 vitórias. 8 vitórias para ser campeão. Não, mas o Domênico. 8 vitórias só? É. Mas o Domênico. 13? É. Ô Domênico, dentro dessa sua ótica e matemática. 13 é um aproveitamento bom. Sabe por que não dá para se basear nisso? Porque você tem que analisar fora os jogos, a tabela que você tá pegando. A tabela que o Palmeiras pegou nesses últimos jogos foi extremamente enroscada. Então, essa matemática ela pode funcionar, talvez, aí se você pegar aí numa amostragem durante o Campeonato Brasileiro e tirar uma média no final. Mas analisando jogo a jogo, diante disso que o Palmeiras tem disputado agora, mesmo que perca para o Corinthians, o aproveitamento nesses últimos jogos aí pode ter sido baixo, contra São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Mas mesmo sendo baixo, Domênico, não é um negócio preocupante. Porque você tá estabilizado ali numa condição boa lá no campeonato, tá brigando lá em cima. Mais ou menos. E depois você vai ter uma sequência de jogos fáceis, cara. É mesmo, porque o Atlético eu acho que tem 3 pontos a menos, né? Se ele vencer, ele passa, não? Eu não lembro aí. O Atlético, ele tem de saldo de gols 14 aqui. 14 vitórias. Então, não, mas ele iria pra 14. Se ele vencer, ele vai pra 14 vitórias. É, mas o Palmeiras, ele se segura no saldo. Porque o saldo do Palmeiras é 19 contra 6 do Atlético. E a próxima rodada, os times que o Palmeiras recebe, o Curitiba... O Atlético Mineiro recebe o Internacional em casa. Em Frangalhos. Mas agora? Agora? Já agora? Próxima. Não, agora, na outra. Se fosse, Domênico, uma corrida de Fórmula 1. Nesse fim de semana, mano. Termina, claro, termina. O Atlético Mineiro. Pega quem? Ele vai. É clássico, Cruzeiro. Difícil. Ah, então é difícil. Como é ruim pro Palmeiras, é enroscado. Inclusive, Sombra. Quem tem a baba é o Flamengo. E, ó, inclusive. O Atlético Mineiro que perdeu no primeiro turno aí, jogando em casa, por 3-2 pro Cruzeiro. Esse jogo agora no Mineirão com o mando do Cruzeiro. Vai ter uma parcela mínima de torcedores do Atlético. Domênico, nessa condição que você citou, é igual como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Você tá liderando. Você parou no box, velho, pra fazer reabastecimento, trocar pneu, você vai perder a liderança. Mas o que pode não quer dizer, a corrida, mano. Mas aí que tá. O que não quer dizer que você não volte a ser líder, porque o que tá atrás vai parar também. Voltar a ser líder, você até pode. É por isso que eu falei. Vai havendo uma alternância aqui de liderança, aqui entre Palmeiras e Flamengo. Tá vamos, na cara. Vamos colocar um pouco mais pra frente aqui. Na outra rodada... A outra se fala Palmeiras e Curitiba. Depois dessa, quando também o Atlético recebe o Inter e o Flamengo recebe o Figueirense. Na 27ª. Vai ser o último a jogar. O São Paulo recebe o Flamengo, o que é bom pro Palmeiras. Sim. Porque por mais que o São Paulo não esteja bem na tabela. Mas o São Paulo aí, acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo. Eu não sei porquê. Vai nada. Eu acho que o São Paulo ganha esse jogo. Vai trazer pros caras. Rumo ao G4. Aí, o Santa Cruz recebe o Palmeiras. É o jogo de segunda-feira isso aí. É o jogo da segunda-feira. É a última rodada de tudo. E o Galo vai ver todo mundo jogar, olha, mano. Os três ruim, jogam fora. É. O Galo visita a Ponte, jogo difícil. Vai lá em Ponte? Em Ponte. Ah, é difícil. Os três visitam. É difícil. A meu ver, quem tem a tarefa menos difícil é o Palmeiras. O Flamengo pega quem? O Flamengo pega o São Paulo. É, o mais difícil é o São Paulo. Então, o Galo visita a Ponte. O mais difícil acho que é o São Paulo ainda, por camisa, por tudo. E depois é o Ponte Preta. É. E o Palmeiras tem aí, no caso, a mais baba. A mais baba. E depois, só vamos até essa aqui, aí tá? Aí o Palmeiras vai pegar o América aí, lá. Aí o Corinthians recebe o Galo, é o clássico da granja. Aqui? É. Falar já o Pinto que a gente vai passar. O Palmeiras visita o América. Esse é aquele jogo que não interessa que é lá, hein? É o Santos que o diga, né? E o Flamengo recebe o Santa Cruz. É fácil também, hein? Olha, é verdade, mas olha... Mas ó, o Santa Cruz ele pode atrasar geral. Ele pega aí, ó, Santos, Palmeiras e Flamengo, velho. Aí, Santa Cruz, tá tudo no seu nome pra fugir do rebaixamento, hein, Santinha? Quem tem a pedreira da rodada é o Galo, que enfrenta o Corinthians em Corinthians. E depois dessa rodada... E aí é ferro no Atlético, você sabe, né? Depois dessa rodada, Sombra, outra rodada, não vamos ficar olhando também, porque senão vamos até amanhã. Mas o Flamengo pega o Fla-Flu. Fla-Flu. Aí é o clássico dos caras. Vai estar sem o Muralha, viu? O Flu-Fla. Vai estar sem o Muralha. E aí depois o Palmeiras recebe o Cruzeiro, clássico de palestras. É. E o Galo recebe... Nossa, aí joga contra o América. Mas pro bem da Libertadores... É clássico lá. É meio que nem era aqui a luz. Mas pro bem da Libertadores, é importante ter aí, não nessa ordem, mas os quatro que tem que estar lá. É, mas eu tô achando que o Santos Flamengo, tem mais chance que o Corinthians. Ó, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Por que você tirou o Galo? Ué, porque São Paulo é o coração do Brasil, cara. Por que você tirou o São Paulo? São Paulo não vai chegar. Eu concordo, RG. São Paulo não vai chegar. Lógico que vai. Ó, você pega aí, ó. Tendo na Libertadores ano que vem. Corinthians, Palmeiras, Santos e Flamengo, velho. Pô, o Brasil tá bem representado, filho. São Paulo só chegaria, a meu ver, se ele ganhasse dos 13 jogos, ganhasse 10. Se o São Paulo matematicamente se o São Paulo tivesse bem, poderia até chegar aos 4. Quando sair a tabela da Libertadores, os caras lá vão ver onde tá São Pablo. São Pablo, os caras ficam morrendo de medo. Eu vi lá. Atlético Nacional mesmo. Os caras morrem de medo. Vamos ao Santos. Se peidaram inteiro pra passar da primeira fase. Para, mas passamos, né? Não cai gelo. Calça na mão, filho. Não vai mais. Não cai nem você, não. Não vai é. Não sai menos torcida mané. Que o Flamengo no domingo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Amanhã é 18h30, né? Domingo 18h30. Domingo é o último jogo. O Flamengo joga às 11 no Pacaembu. Aliás, eu passei hoje na frente de uma fila enorme. O flamenguista comprando ingresso. E à tarde, às 18h30, recebe o Santa Cruz com o Flamengo na zaga. O torcedor do Flamengo já comprou 25 mil ingressos. É mesmo? E a do Santos tá em torno de 6 mil. 25 mil? 25 mil. Aí não pode, hein, RG? Eu acho que dá um bom público pro Santos. Não, o Santos não paga embora, acho que ele enche. O Santos e Santa Cruz. E é isso aí, RG. Ah, mas só 6 mil, RG? Agora... Se deixar fora do jogo lá, acho que não vai lotar, não. É domingo o jogo? É, 6 e meia. Vai chegar nos 20, não, chega. A galera chega. Nos 20 vai chegar. Eu acho que dá. Do Flamengo já tá em 25 mil. Não, normal. Os dois jogos no mesmo custado, hein? É que domingo, 6h30, velho. Nossa, esse horário é um lixo, cara. Esse horário é uma porcaria. É ruim, mas faz um tempo bom, mano, dá um bom público. Galera vai. Vamos ver o tempo. Acho que tudo vai depender de tempo, cara. Se chover... É que eu acho que vai chover domingo à tarde aí. Alguma coisa a destacar do Santos? Ou... Falei, o zagueirão David Braz está de volta. David Braz. Agora, RG, olha os confrontos do Santos. O Santos, que tá em quarto lugar com 42 pontos, não pode ser descartado da disputa. Não. Eu ia comentar isso. Acho que não. Eu ia falar isso porque se o Santos mantiver uma boa sequência nesses três próximos jogos... É fácil, relativo, na teoria, né? Como a gente tem que ter essa cautela. Na teoria, por quê? Porque todos vocês pegam clássicos e o Santos não. Olha aí, então, recebe o Santa, visita o esporte. Isso. Visita bem mesmo, mesmo assim. Não é fácil, mas sim, não, não é difícil. Tá, tá bom. Mais ou menos. Entendeu? É um jogo mais ou menos. Aí o Santos recebe 6. O Atlético Paranaense. Isso. Recebe aqui? É. Ah, dá pra ganhar. É. E depois o Santos recebe o Fluminense, que, isso, a meu ver, é muito inferior ao Santos. Olha, então, são 4 jogos então, legais, hein? Dá pra fazer 9, hein, os jogos grandes, ou mais. Os jogos grandes do Santos, ele vai receber na Vila, que são os clássicos, né? Os Atlético Palmeiras. Mineiro, Palmeiras. É, agora é a volta, entendeu? É. Então pega na Vila. É. Dependendo do que fizer nesses 3 jogos... Olha, é o que eu tô dizendo para vocês. Vocês estão batendo na tecla que tem uma vaga só para ser disputada. Não, eu não bati nessa tecla. Né? Eu não acho. O Mano, por exemplo, bateu que só a quarta... Não é, não. Não. Eu acho que abre... Tá estranho, né? Eu acho que abre... Se o Galo perde do Cruzeiro... Sim, abre a terceira vaga. É que eu acho que em termos de ambição, RG, até agora com o retorno do Cazares, o Atlético, ele tem muito mais... teoricamente, chances de se estabilizar nesse G4, ou então brigar pelo título, do que Santos e Corinthians. Não, tudo cuidado bem, mano. Ele pode até ter, só que os outros também... o Marcelo também, gosta de perder, hein? Só que os outros também ganham moral e vão ter condições de chegar. Vocês estão falando do Marcelo, é bicampeão brasileiro. Sim. Não, sim. Foi bicampeão brasileiro. É que campeão com o Palmeiras da Copa do Brasil. A gente já conhece. O ano passado. Hã? Mas, velho, é o time do Atlético. Não, o palmeirense conhece. E o torcedor do Cruzeiro também conhece. Sim. Mas, velho, ó, para analisar... pegando pelo lado ruim da história. Não, mas, ó, para analisar o time do Atlético. Questão de gosto. O time do Atlético, velho, é bom, tem um puta claro time. É. Puta você time. Pega ali, ó, Vitor, Marcos Rocha, tem Erazo, Leonardo Silva. Mas não era pra estar jogando mais, mano. Mas os caras foram lá e tomaram de 4-2 do Fluminense. Mas não acontece, Sombra. Aí é um acidente de percurso, cara. Ontem o Atlético não jogou bem, RG, porque, ó, o Robinho não jogou. O Cazares, ele entrou no segundo tempo porque ele tava voltando de lesão. Mas quando você tiver aí todo mundo apto ali, ó, você monta o meio campo ali com Leandro Donizete, com Rafael Carioca, com Robinho e Cazares lá na frente, lá Lucas Prato e Fred, velho, porra, é um puta e o Prato acho que desfalca também o Atlético em jogo, porque foi convocado pelo Balsa. Sim. Sim. Agora, o mais importante, o que a gente tem que ressaltar com relação ao Santos, essa mentalidade que esse ano tem que ser mantido, né, gente? Que é Copa do Brasil e brasileiro. Não ficar com essa ondinha aí de... Ah, vamos priorizar. Vamos escolher... Eu acho que vocês têm que priorizar o brasileiro. Não. Não tem que escolher porra nenhuma. Tem que ir... Escolhe o brasileiro. Não, ano passado nós entramos nessa aí e, olha, sobrou nenhuma laranja no cesto. Ó, então, quem quer ficar com duas mulheres acaba separando uma e tomando o pé da outra. E desculpa, Mano e Domênico, mas esse final de semana vocês precisam empatar, viu? Se eles empatarem, vai ficar legal. Não. RG, você vai ficar legal. Começa a confessar, né, RG? Agora eu notei uma mágoa do RG. Por quê? Porque senti que ele ficou magoado quando a gente ficou fazendo o prognóstico dos outros times e não do Santos. Não. A gente não tinha colocado antes o Santos na pauta, tá vendo? Não, mas eu senti que você ficou magoado. Não. Ficou meio murcho. Ué, se você fizer a matemática, murcho. O Santista murcho. Tem que torcer pra que resultado entre Palmeiras e Corinthians? O empate, pô. Tá bom. Ô, Sombra, agora sim eu tô preparado pra convocação aqui. Brasil! Vamos lá, então vamos falar lá. Do Brasil, convocação da seleção Brasólia. É isso aí. 6 de outubro, na Arena das Dunas em Natal contra a Bolívia. E a turnê, né? Os caras ficam indo de ponta, agora tem que ficar ocupando o estádio onde o nego encheu as búfalas. E na Venezuela, no dia 11 de outubro. Vamos lá para os convocados pelo Tite. Goleiros Alisson, Alex Muralha e o Everton, do Atlético Paranaense. E Veverton. Aí os zagueiros Gil, Marquinhos, Miranda e ele está de volta, olha, Thiago Silva. Miranda e Marquinhos, a zaga titular, né? Sim. Se tiver. E, claro, o Alisson, o goleiro, também deve ser o titular se o Tite mantiver o trabalho, né? Laterais. Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Daniel Alves e Marcelo e os dois reservas, acho mais o Fagner é até melhor que Felipe Luiz, né? Boa. Como reserva. Meio campistas, Casemiro. Quem sou eu falando do Felipe Luiz, né? Que não Fernandinho. Tá falando, São Paulo Mena. Juliano. Lucas Lima. Olha ele aí. Oscar tá de volta. Paulinho. Casemonstro. Felipe Coutinho, Renato Augusto e o William. É isso aí. Qual é a novidade aí? É o Oscar? Oscar no meio campo. Não, Oscar. Ele convocou e o Fernandinho do Manchester. E Fernandinho, mas acho que o Oscar é banco aí. Não, mas ele convocou também o atacante lá, tá louco? Não chegamos ao ataque. Não chegamos no ataque. Tá. Agora vamos ao ataque, mano. Pensei que você já terminado. Douglas Costa. Sim, que é a Firmino, novidade. Firmino, Gabriel Jesus e Neymar. Olha, eu gosto muito do Tite, cara, mas não dá pra entender a convocação hoje do Lucas Lima, cara. Não dá pra entender hoje a convocação do Firmino. Com todo respeito ao Firmino também. Com todo respeito. É um cara que no Liverpool lá tá jogando bola, a porra toda e o cacete. Mas, velho, na boa, mano. Mano, seleção brasileira precisa ter uns jogadores aí, sabe? Mais talhados, uns caras que estão jogando melhor. Na boa, mano, ó. Com todo respeito ao Paulinho também ser convocado. Inclusive, o Paulinho não vai poder jogar uma das partidas aí porque tomou o terceiro cartão amarelo aí. Mas sabe, tipo, o Tite, na minha opinião, né, ele dá umas rateadas de vez em quando que tá louco, mano. Com todo respeito. O que justifica... Ó, RG, você que é santista, o que justifica hoje a convocação do Lucas Lima? Não, mas o pior, mano, não é convocar o Lucas Lima. O pior é ser contraditório, porque o que o Tite disse é o seguinte, ele foi pressionado e aí ele disse que pesa muito na convocação dele. Como é que o cara tá bem ou o cara tá mal no clube? Porra, hoje, então, o pior cego tá vendo que o Lucas Lima não tá jogando não bola. Dá, né, gente? Você entendeu? Então, quer dizer, não justifica, cara. Não tem o porquê. Mas né? É um jogador de pleno potencial. Agora, eu concordo, é de confiança dele? Só pode ser, né? Agora, mérito, bola, o cara não tá jogando. Nossa, pra ser convocado. Mas isso é cornete. Entendeu? Não, tem que dizer a verdade. Mas o cara não tem nada, velho. O cara vai calar segundo reserva do meia direita lá, vocês criticando, mas, cara. É a mesma coisa, o Oscar tá jogando essa bola toda pra ser convocado? Não sei, nem tô vendo o jogo do Chelsea. Entendeu? Não tô nem vendo o jogo do Chelsea. Eu sei que o Chelsea hoje perdeu pro Liverpool, mas em casa. Mas não, só não posso dizer que o Oscar tá bem ou mal, não tô vendo. Agora. É que o Oscar, ele sempre foi um cara que teve as suas oportunidades na seleção. E é um cara que tem potencial também. O Oscar ainda tudo bem, RG, mas porra, Lucas Lima, cara, ele ficou um tempo lesionado, voltou agora, não tá jogando bem. Agora é aquela coisa, né, mano? O cara tá com moral, né? O cara, pô, então... Pode trazer quem quiser, né? Vai fazer o quê? Muito bem, muito bem. Esse é o Marlone 97. Jogando a bola que tá, o cara... Não. Você não falou isso. Marlone é absurdo. É mais fácil convocar o Cueva. Olha, é mais fácil o Tite convocar o Cueva, que é peruano, pra seleção, do que o Marlone. Que é Cueva, velho. Isso é louco. Para, Sazora. Para. Marlone é monstro, agora, mano. Agora, olha, acho que o Tite ia mandar naturalizar o Cueva pra não ter que... Agora você foi. Torcida animada, merece abrir o placar, né? Com extra gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. Ô, oh, que legal. Chegando o fim de semana, pessoal, é dia de jogo, é dia de chamar os amigos para sua casa, ver o seu time dar show de bola e tomar aquela brama bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. E você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida e, para isso, não pode faltar brama no seu carrinho. Aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar brama em casa para você curtir o futebol com os amigos. Você sabe, né, cara? Quando o assunto é futebol, amigos, família e brama gelada, o Extra garante a goleada de alegria. Você entra com a brama gelada e os amigos com a torcida animada. Cerveja Brama 269ml, leve 3 caixas por R$1,46 a lata. Precinho, cara. Brama Extra 355ml, leve 3 por R$1,92 a unidade. Cerveja Brahma 473ml, leve 3 caixas por R$2,26 a lata. Você merece extra gol, você merece extra economia e lembre-se, beba com moderação. Estádio 97. Estádio 97, que também tem o oferecimento da BV, né, ô Nariz? Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Boa, Narigudo! Narigudo, vá suar o nariz, Narigudo! Fica com o nariz escorrendo. É? Dá uma suada. Fica, pô, escorrendo o nariz. Que coisa, RG. Fica fungando. Afe, coisa horrorosa. É igual o cara que vai falar, é igual o Silvio Santos. Tá mastigando, né? Mas o Silvio Santos pode, né? É, pode. Mas todo mundo quer imitar, né, o cara, né, velho? Ah, olha aí. Quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Quem disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Muito bem. E corintianos que ligarem ganham vaga. Aliás, quantas vagas temos, Oba? 4 vagas. Então, os 4 primeiros corintianos que entrarem no ar aqui no Estádio 97 e disserem, eu quero ir na torcida Estádio 97, ganham vaga amanhã no maravilhoso camarote único Vipão, lá no Corinthians, tá bom? Então vai lá, liga. Boa, lá no Itaquerão. E diz, eu quero ir na torcida Estádio 97, tá bom? O telefone é o 3284-7097. Estádio 97, que também tem oferecimento da Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Você pode mandar sua mensagem, você deve mandar sua mensagem de áudio para nós aqui no nosso WhatsApp. Grave aí até uns 30 segundos, tá bom? 94-353-0150. 94-353-0150. E a gente começa o Estádio 97 com os primeiros ouvintes no oferecimento do Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô, Pikachu. Alô? Alô? Quem fala? Tudo bem? Oi, quem fala? Tudo bem. Alô? Quem fala? Quem tá falando? Ronaldo. Ô, Ronaldo, tudo bem? Ronaldo. Tudo bem? Tudo bom, Ronaldo o quê? Tudo bem? Ronaldo Bazan. Bazan? Isso. Só isso? É parente do Bar. Só isso. Quantos anos você tem, Ronaldo? 48. RG hoje, hein? Sexta-feira, 4.8, como é que fica a coisa? Era desenho que tinha antigamente? O desenho? Qual desenho? Aquele, o Bazan! Um dia sensacional! Shazam! E o que Shazam. Eu falei? Shazam! 10, 10! 10. Shazam era legal. Foi 10, é nóis, 10. É nóis! Era o Shazam! Shazam! Shazam! Shazam! Como é o nome do Camilo? Camilo? Puta, eu não curtia muito. Kabuki. Kabuki. Kabuki. Kabuki. Kabuki. Kabuki. Ô, meu velho, e qual que é o bairro que você mora? Tatuapé. Aham. Vou dizer que tá andando. Aí tem. Aí você já viu o tatu de carro aí, velho? Ah, sensacional. Tatuapé. Tatuapé. Mas é minha. O Benjinha conhece. Às vezes Conhece. Ah, o Benjinha é. Você não tem a dúvida que conhece. Tá bom, até que da passada quando ele teve no Tatuapé. É. E o time? É nós, né, Dudu? Nós quem? É palestra. Então é nós. O domínio que ele fica mais. É nós, é nós. Tem torcida Estádio 97 pra Corinthians e Palmeiras. Não é nem o corintiano que liga, né, primeiro, é o Palmeiras. O Corinthians tá trabalhando, Paquito. O Corinthians tá trabalhando, velho. Essa é a hora do ataque, 6:30. Pô, você tá trabalhando, velho. Não tem nem banco aberto. É. 6:30. Faz a saidinha com quem? O cara tá fechando o caixa. Ponto de ônibus agora. O cara tá fechando o caixa agora. O cara tá encerrando o expediente. Para, mano. Para. Fazer uma saidinha no seu traseiro. Traseiro. Ah, realmente, aqui só sai. É verdade. Mas pra sair tem que ter entrado, Paquito. Nem tudo, né, mano? Depende, claro que sim. Você não come? Então, você come, alguma coisa entrou pra sair. Então, mas não. É. E aí, cara, é vamos ganhar do Corinthians lá ou não? Como é que claro, fica? Claro, com certeza. Fácil ou vai ser difícil? Mais uma vez. E, ó, tô sentindo a sua voz trêmula, Paquito. Não, você nem acredita nisso falou, que você tá falando aí, seu falou com cego. Muita confiança. Falou mano. Nada, falou nada. Dodô, eu vejo medo no seu olhar. Eu ia até dizer que eu queria ir na torcida Estádio 97. É, mas não é só não vai, né? Que pena. Mas eu queria dizer que eu ia só pra ver o show que a gente vai dar lá. É, rapaz. Vai ser show mesmo? Ah, mas também não tá pra tanto, hein? Ah, contra os caras. Vai ser vitória de 1-0. Contra eles vai. É 1-0 também. Ouve? 1-0 é goleada. 1-0 tá bom. Mas não é show. 1-0 não dá 3 pontos? Nós precisamos de 3 pontos, filho. Não, mas não interessa se é show, se não é show. O que precisa é ganhar o jogo. É só isso. 1-0, tá bom? Meio a zero. Se o Corinthians ganhar de 1-0, tá bom, mano? Lógico que tá. Bom. Gol do Gustavo, gol, cara. Não, não vai fazer gol. Você vai ver, filhão. Ah, quem é esse aí? Você vai lembrar de mim domingo que você vai falar, pô, mano, o mano tinha razão. O cara meteu caixa. Escuta aqui, ó. Sabe quem vai fazer gol de cabeça? O Mina. Que Mina? Quem é Mina? O Mina. O Mina vai fazer o gol de cabeça lá. Você vai ver, no escanteio lá. Você vai ver. Você vai lembrar de mim. Vocês não vão passar do meio campo, velho. Como vocês vão arrumar escanteio? Para, mano. Vocês não sabem. Velho, na arena, velho. Ó, é mais difícil você. Ó, na boa, é mais difícil fazer um gol no Corinthians, na Arena Corinthians, cara, do que jogar um míssil nos Estados Unidos, cara. Mano, é difícil. Isso mesmo, é difícil, velho, pras outras 19 equipes. Nossa, 19? 19 equipes, eu falei. Você falou 19. É, escapou, essa saiu. Sim. Nas outras 19. Nós já ganhamos lá, hein? E nós o também. Ano passado, então, foi a última derrota. Então, é nós. Mas peraí, foi a última derrota que o Corinthians teve. Nós só nós ganhamos dos caras. A última derrota que o Corinthians teve na Arena foi aquela derrota pro Santos na Copa do Brasil. Foi a última derrota? Foi a última derrota. Ali foi Copa do Brasil. Não, então, a última derrota na Arena. O mano tá o Corinthians falando já brasileiro. Tá há um ano e um mês sem perder em casa, cara. O mano tá falando perde, de brasileiro. Não, somando tudo, somando tudo. Sim, mas o ano passado... O Corinthians tem uma invencibilidade. O Corinthians tem uma invencibilidade em casa. Aí você pode somar o Campeonato Paulista, tiro ao alvo, taco... Então, vocês têm que chegar lá e tirar o selinho de novo. Um ano e um mês de invencibilidade, é aquela cara. Coisa, gente. Tem que chegar... No Palmeiras e Corinthians jogam muito pouco lá. Acho que é uma vez por ano. Essa aqui nós vamos dar uma beliscadinha. Aonde? Beliscadinha. No mínimo, Palmeiras duas. Corinthians? No mínimo duas. Não, às vezes não, mano. Ué, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista esse ano não foi lá. Campeonato Paulista, mas é que tá, Domingo. Campeonato Paulista você tem que jogar. Aqui não caiu agora no mesmo grupo aí e tudo mais, mas geralmente no mínimo duas vezes jogam. Não, joga uma. Esse ano não deu. Porque jogou. Fase de... Aquela primeira fase joga, né? O Corinthians e a Porcada, eles jogaram no Pacaembu. Foi no Pacaembu. E o Palmeiras ganhou do Corinthians. Era pra ser lá. Então. Mas foi no Pacaembu e nós ganhamos de vocês. E roubado. Ah, roubado. Lógico que é. Gol impedido, maluco. Gol impedido, lógico que foi. Para, gol impedido. Lógico. E foi o lance que o Luciano perdeu o pênalti lá também. Teve o pênalti lá e perdeu o pênalti. Não tem mérito, o Praz. Baita goleiro. O Luciano ficou com dó, chutou fraco lá. Falou, pô, esse operado aí. Tem goleiro, falou, vou chutar forte nesse operado, vai quebrar o braço de novo. Lá tem goleiro, mano, para. Ei, tem o Corinthians, velho. O Corinthians tem Cássio. Ó, o Corinthians tem Cássio. O Walter e o Douglas, cara. Mas foi o Cássio que tomou o gol do Palmeiras. O Douglas, aquele maluco, pega muito também, mano. O alemão lá. Agora, o Palmeiras não tem o Gabriel Jesus, você sairia com quem, se você fosse o treinador? Olha, mesmo estando muito mal, eu ia com o Barrios. Mesmo estando muito mal, eu ia com o Barros. Ele não tá bem, mas eu ia com ele. Tem um jogador que tem que jogar esse jogo aí, hein? Ele vai bem. Ó, tem um jogador que, mesmo que não saia jogando, mas ele tem que entrar no mínimo no segundo tempo. Ele dá sorte contra o Corinthians, que é o Rafael Marques. Ele sempre vai lá e belisca. Eu acho que ele não joga bem de titular. Contra o Corinthians, ele joga bem, sim. Pô, a verdade, ele é meio cagado, esse maluco aí. É. Porque o Rafael Marques... Ele faz gol contra o Santos. No Campeonato Paulista. Jogo grande, ele... Contra o Santos, contra o São Paulo, contra o Corinthians. Aquele... Ele vai e faz gol. Eu tava na arena naquele Campeonato Paulista, que empatou e foi pros pênaltis aí. Foi ele que fez o gol. Foi dois gols lá, Regis. Você tava ganhando 2-0, lembra? Louco, velho. Fez o gol de cabeça. Ele não aparece, né? É, cara, jogo grande. Mas também depois some. Não, mano, mas é que tá. Se nós temos ele pra jogos assim. Se então, o cara tá lá. Se o cara tá lá, acho que ele tem que jogar, cara. Ele tem que entrar nem Qual que o último seja no jogo dele, Domênico? O quê? Do Rafa. Ele jogou contra o Flamengo. Mas não saiu jogando, mas ele entrou depois. Ele vem entrando nos jogos. Ele tem entrado durante os jogos. Ele tem entrado durante os jogos aí, o Rafael Marques. Mas eu acho que esse jogo ele tem que entrar também. Né? Mesmo que não saia jogando. Eu acho que ele tem que entrar, mas eu acho que tem que ir com o Barrios. Barrios. O Barrios vai fazer 1-0 e depois o Rafael Marques fecha o caixão. Aí lacra, 2-0, vai ser? Ó, nem ele acredita nisso, ele tá com a voz trêmula, cara. Você não tá, mano, confiante. Ele tá falando com tanta convicção. Ó, e digo mais, liga segunda-feira, aí seu Mané, vocês vão perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Vai ligar, vão perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Ele vai ligar. Vão perder a liderança nesse final de semana. Não, e graças ao Corinthians. Você sabe que vai. Você sabe que vai. Já foi, Domingo. A gente não perde a liderança. Já foi. E a gente não perde o campeonato. E vou dizer a coisa, a liderança vocês perdem nesse final de semana. Nós somos amigos e vamos quebrar o galho do Corinthians. Nós vamos derrubar o Cristóvão. Nós vamos ganhar de vocês, dá pra derrubar o Cristóvão. O Cristóvão é incaível, é incaível. É, você vai ver, nós vamos derrubar ele. O Cristóvão não cai porque agora também não é momento de trocar treinador, velho. Você vai trazer quem? O Roger do Grêmio? Sei, na boa. É. Tem Roger, velho. Mas a torcida não tá pedindo. Mas os caras mas, querem. Mas, Motinha, trazer hoje o Roger, velho, é um tiro no pé também. O Roger ganha o quê, mano? Tem muito torcedor, é uma incógnita também, velho. Olha, eu vejo muito torcedor do São Paulo e do Corinthians falando do Roger. Eu ontem estava ouvindo aqui vocês comentando. Deixa eu falar uma coisa. Eu não consigo entender essa coisa entender do esse clamor pelo Roger. Também não consigo. Sinceramente. E outra? Que carreira tem o Roger? Que currículo tem o Roger? Só que fez o Grêmio jogar bem aí um período de tempo. Isso é brincadeira. E outra, Sombra, na boa, se você parar para analisar mesmo aí a carreira do Roger aí, não ganhou nada em termos de título. E com o time que o Grêmio tem, você tem lá Jeromel, tem o Wallace, tem Luan, tem Bolanhos. Tinha Juliano, tem o Douglas. Porra, velho, o time do Grêmio podia jogar mais bola do que tá jogando. Não sei porque, nossa, é o Roger que tá à disposição, vamos contratar o Roger. Velho, na boa, eu até gostaria do Roger, sobre aquela primeira oportunidade quando o Corinthians aí teve que ceder o Tite pra seleção. Se trouxesse o Roger naquela oportunidade, você fala, bom, beleza, é uma incógnita, vale a pena a aposta. Incógnita por incógnita. Sabe, até tecnicamente, tá mostrando ser melhor que o Cristóvão. Só não que é hoje, top, hoje né, se você tirar o Cristóvão e trazer o Roger... É tão incógnita quanto, velho. Não, mas a condição é a mesma. Por exemplo, o Grêmio é um time que não vai cair. Não. Não vai cair. Vocês se fossem diretores do Grêmio, tiraria o Roger agora, faltando pouco tempo para acabar o campeonato e o ano, velho? Não, sinceramente não, porque não vai mudar nada. Entendeu? Chega eu um treinador não, agora, chega lá o Milton Mendes, velho. Chega eu o não Milton tiraria Mendes. Só se eles acreditam que podem trocar de treinador e recuperar campo e ainda classificar no G4. Nada, nossa, recupera também, nada. Pô. Recupera nada. Nada a ver. O Grêmio tá com qual pontuação? Deve ter ali, ó, elenco rachado, tá certo, dentro do Grêmio. A diretoria tá batendo cabeça também, a galera não se entende o Grêmio, ali. O Grêmio Jeromel, o Grêmio campo do falando, segundo turno nós não temos qualificação pra brigar. O Grêmio é o oitavo colocado. E foi o pior do segundo turno. Olha, o Grêmio tem 37, é lógico. É o oitavo colocado. Tá, olha, 37 são 5 pontos do Santos. Não dá pra dizer que não dá pra brigar pelo G4. Mas, não, dá. Mas as partidas que já dá. Perdeu, né? O futebolzinho o problema tem jogado. É que tá na descendente. Pois é, mas eu o Corinthians não conseguiu ressuscitar o Grêmio ali, cara. O Grêmio Deus. É um dos piores do segundo turno. Eu não tiraria isso. Ronaldo, palpite então pra amanhã, cara. Ah, 2-0. 2-0? 2-0. Mas 2-0 pro mandante? 2-0 Verdão. Não, 2-0 Verdão. Véião, ó, vão perder a liderança nesse final de semana e eu quero ver se o Cuca tem psicológico pra segurar o time com a torcida cobrando, velho. Quero ver. O Cuca agora é um dos melhores treinadores do Brasil. Para, vocês estão com medo. Essa tá, verdade. Tô morrendo de medo. Você tá. Tô morrendo de medo. Aqui você não vai falar pra não dar o arzinho. Mas você tá, lá no fundo tá com medo. Rua São Jorge, 777, aí o W Torres Stadium. Mané. Cai o técnico. Não vai cair seu nosso cego. Vamos derrubar ele. É a ressurreição do Cristóvão, cara. Segue o jogo, sem falatório. Valeu, Ronaldo. Obrigado, cara. Um abraço, boa noite. Eu quero dar um beijo pra minha filha que ouve vocês todos os dias. Todos os dias minha filha ouve vocês. Mandar um abraço bem grande aí pro Vander e pros meus filhos também. Vander. E um abraço pra todos vocês aí, ouço vocês há muito tempo, parabéns pelo programa. Valeu, obrigado, valeu. Nossa, mandou até por moto abraço. Aí, obrigado, beijo. Vamos liga, lá, mais ouvintes, é o segundo ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o Cérebro. O Pink e o Cérebro. Um é um gênio e o outro é um imbecil. A outra versão é que tá escondida. Alô. Na hora certa. Alô. Quem fala? E aí, Dudu, é o Gabriel. Ô, Gabriel, tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu parar o carro aqui rapidão. Ô, para aí, velho. Para tudo, velho. Olha a multa, velho. Parei. E aí, Dudu, tranquilo? Beleza, tranquilo. Gabriel do quê? Gabriel de Pérez. De quê? Como é que é? Não entendi. De Pérez? É Espézi. S-P-E-Z-I. Espézi. Isso. E quantos anos você tem? Tenho 23. RG? 2.3. Sexta-feira chegou. 2.3? Como é que fica? Ah, sexta-feira não. Todo dia. Todo dia o quê? Eu ando de Espézi lá no Parque Vila Lobos lá, entendeu? Ah, sem pé. Faço uma caminhada lá. Sem pé não dá pra andar, né? Seis? Que seis. Como assim, que isso? Teve 10 na outra, 6 tá com 8 de média. Cacete. Dá pra passar. Será que dá? Vai passar de ano? Aqui nessa escola aqui é quanto pra passar de ano? Aqui? 7, né? É, 7. É alto, 7, né? 5 não é pouco, né? 7, 7. Quem aqui estudou no Vértice? Você tem cara que estudou no Vértice? Não. Você tem cara que estudou no Dante aqui? Não. Tem cara que estudou... Ah, objetivo. Desculpa, mas... passo do outro lado. Outro lado, desculpa. Qual que é o bairro aí? É Perdizes. Perdizes. Achados e Perdizes? Já dá pra saber qual que é o time, né? Perdizes? Sim. Tá cheio de corintiano aí, Paquito. Cheio de São Paulino nada. Também. Aonde? Tá cheio de corintiano aí, lógico que tá. Bastante. Não tem. Não tem corintiano. Claro que tá. Tem corintiano em qualquer lugar, tem filhão. Tem corintiano. Corintiano aí, é maioria em qualquer bairro de São Paulo, filhão. Não. Acho que não é. Não, acho que é. Não, senhor. O que é? O Data Sombra. Não é. Data Sombra agora. Não, é o próprio Ibope que tem a pesquisa. Imagina, Paquito, se você parar pra analisar, 30 milhões de torcedores, velho. Quanto? 30 milhões. Corintiano. Ué, basta você pegar a pesquisa do Ibope. Foi feita uma pesquisa, realmente, nas regiões de São Paulo, por distritos, e diz onde tem mais torcedor desse ou daquele, ué. Tô te falando. Então, justamente, a torcida do Corinthians é soberana em qualquer lugar. Não, exatamente, não é. É sim. Não tá com medo de aparecer. Isso é intriga, né? Isso é intriga da oposição, filhão. Vai falar que esse maluco aí. Termina aí, Domingo. Tá bom, já falamos o bairro, né? Então vamos lá, e o time? Ah, é palestra, né? Nós. Olha o ânimo do cara, você viu pra ele falar? Perdão. Corinthians estão tudo com medo de aparecer. Eu acho medo que sim, do quê, cara, filhão? Tem torcida estádio 97. Mas eles sabem que lá é nóis. Paquito, a torcida do Corinthians vai começar a ligar a partir das 7 da noite. Vamos lá, RG. Os caras estão fechando caixa da semana inteira. Tem dinheiro lá que precisa colocar em malote. Rapidinho, tem que fazer rapidinho. E outra. Os caras sabem que o Corinthians está indo assim, só a ladeira. O Corinthians tem que tomar uma certa cautela, Domênico Gatto. Ele tem que ter um certo cuidado. Porque o negócio é o seguinte, o cara tem o dinheiro da semana inteira que ele tentou depositar nos bancos. Os bancos estão de greve e o cara não consegue fazer depósito. O Bar teve que andar hoje até a 9 de julho ali no centro pra conseguir um banco lá, pra conseguir fazer o depósito dele. O dinheirinho suado do Bar. Que é um absurdo. Sabe que acontece? Então o Corinthians tá nessa pegada, velho. Vai ter que guardar o dinheiro embaixo do colchão. O corintiano sabe. Daqui a pouco liga, velho. Nesse momento, o Corinthians é como se fosse aquela lambretinha andando ali. E vê uma Scania vindo com tudo pra cima. É nós e eles. Uma Scania vindo pra arrebentar com vocês, velho. Esse catado que vocês têm aí, esse catado que vocês têm aí, aquele técnico com cara de choro. O senhor elogiou aqui, o senhor não vai falar isso não. Ué, peraí, vocês estão jogando bola? Um dos melhores elencos que o senhor falou aqui, agora é catado? No papel? Agora é catado? Peraí, sem o Gabriel Jesus, eu te falei o aproveitamento ontem. Não. Eu te falei o aproveitamento. Não foge não. O Palmeiras sem o Gabriel Jesus tem o aproveitamento do América Mineiro. O senhor não foge não. Para, mano. 40%. Lógico que é. Muita grosseria. Eu quero ver o Cuca com aquela cara de choro quando ele perder a liderança, pra ver se ele vai ter psicológico pra conduzir a equipe pro restante do campeonato. Aí eu quero ver o Cuca. O atacante do Palmeiras é titular absoluto. Aonde? Vocês têm centroavante dopado. Se liga, maluco. Mano, presta atenção. Lá é o nosso... Não adianta você querer falar assim, não. Lá. É o nosso salão de festas, filho. Salão de festa é nosso lá no estádio da W Tour ali. Não. Reza pro Guilherme Arana não jogar. RG, nós já ganhamos. Reza lá pro Guilherme Arana não jogar. Porque o Guilherme Arana já marcou gol até lá dentro do Chiqueiro. E nós ganhamos num Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele falou: eu nunca perdi em Campeonato Brasileiro. É mentira. Como fala bobagem. O ano passado foi 2-0. Como fala bobagem? Do Rafael Marques e Zé Roberto. O Corinthians, a última derrota em casa foi pro Santos na Copa do Brasil. E Campeonato Brasileiro do ano passado? Não, tô falando besteira, não. Campeonato Brasileiro do ano passado, Palmeiras e Corinthians. O Corinthians faz um ano e um mês que o Corinthians não perde em casa. Não tô falando isso. Campeonato Brasileiro, o ano passado, nós metemos o cacete em vocês. Foi 2-0. A última derrota pro Corinthians em casa foi contra o Santos, a Copa do Brasil. Nós ganhamos de 2-0 lá. E outra, quando teve alguma coisa pra ser disputada... Ganhamos de vocês aquele pardinheiro de vocês lá, o seu nosso. Ganhamos do Chiqueiro lá. Não valia nada. Quando vale, nós vamos lá e merda na... Cala o estádio. Segue o jogo, sem falatório. Meu Deus do céu. Você viu? Olha, tô com medo, viu, velho? O retrospecto em casa e fora de casa, lá no estádio do Palmeiras, o Corinthians ele tem um empate, uma derrota e uma vitória. Em casa é a mesma coisa aqui. É, só que o Corinthians ele tem um empate que depois foi pros pênaltis e o Corinthians ele foi eliminado. Ah, foi eliminado. Não, não foi eliminado, mas pro jogo vale como empate. Vale muito mais. É, vale muito como mais. Empate, o resultado é empate. Mas o estádio saiu caladinho. Mas caladinho. Né, saiu nada. Saiu, não valia nada. Saiu, não valia nada. Saiu, Paulistinha. Não valia nada. Paulistinha. Você não valia nada. Paulistinha, não vale nada. Comemora Paulistinha aí, filho. Vocês comemoram lá o Gabino 77. O campeonato, ó, o campeonato paulista parou de valer. Segue o jogo, sem falatório. O campeonato paulista parou de valer o que valia, velho. De valer a sombra. Ó, o último paulista que valeu, que foi legal pra caramba, foi aquele do Judas lá, que meteu o gol no Santos. Aquele foi o último paulista que valeu. Valeu pra você. Foi em 2000 e... Só pra ele, Foi o último paulista, ganharam. Assim, que foi legal. Olha, eu não sei se foi ali diante, velho. Perdeu muito. Eu não sei dizer se foi propriamente esse, mas realmente o paulista... Foi o mais emblemático dos últimos tempos. O paulistão nos anos 2000 perdeu muito. Morreu. Né? Perdeu. Morreu. Hoje, infelizmente, que o campeonato paulista tinha tudo pra ser muito legal. Então, mas o papinho todo ano é igual. Não vale, não vale nada, não vale nada. Agora, vai o time mal no Paulista pra ver o que acontece. É verdade. Vai o time mal no Paulista. Mas é claro, pra ver o que acontece. Mas é normal, porque assim, tudo bem que não tem prestígio, mas se você já ir, se você conseguir ir mal num torneio de tão fraca, de tanta técnica fraca, é porque você tá muito mal. Por isso que é crítica. Então tem o seu certo. Véio, na boa, Sombrar, o campeonato paulista, com todo o respeito, é o campeonato paulista hoje. Mas o time que tem um ano inteiro pra disputar competições, inclusive Libertadores da América, e você só ganha o campeonato paulista, é como se fosse aquele prêmio de consolação. Você foi pra balada, Domênico? Ah, não peguei a mais top. Eu saí com uma vez guimanca. Ô, Gabriel, eu concordo, mas é o paulista hoje é uma vez guimanca. Mas vale como time. Mas se entrou, velho, tem que entrar, porque se não acontece o que acontece. Se entrou, tem que entrar. É. Não, tudo se bem, entrou, você ganha. Quando vai entra, jogar, velho. Quando entra, você entra pra ganhar a competição. Exatamente. Mas é frustrante pra um time que investiu, por exemplo, que o Porco investiu e ganhou o Campeonato Paulista, velho. Não acho que é frustrante, qual não. Qual o Campeonato Paulista mais emocionante da sua vida? Eu gosto de todos. Ganhou o Campeonato Paulista em cima do Corinthians, pra mim é muito emocionante. Que paga pau lá. O Corinthians é rival de todo mundo. Mas não tem um passa o recibo mesmo. Aquele Santos-São Paulo. Eu vi muito, né, Santos-São Paulo. Eu vi muito, Sombra. É difícil. Eu assisti muito. Que isso, RG? Pensa um pouquinho. E com times dos... Tudo isso é preguiça. Aí só eu vou ter que voltar, pensar. Aí eu vou ter que voltar pro time do Pelé, Coutinho. Dane-se, ué. Volta. Entendeu? Volta, ué. São esses campeonatos que enchiam os olhos. Esse saudosismo vai matar o mundo, cara. Entendeu? É isso, saudosismo. A naftalina, velho. Vai matar vocês o mundo. Vocês comemoram 77? Nossa. Ué, o Gabiru de vocês é de Gabiru, quando? Não, você respeita o Basílio, que tem muito mais história que aquele prego. O Gabiru é de quando? Mané, respeita o Basílio, que tem muito mais história do que aquele cidadão chamado Pelé, que foi reprovado na peneira do Corinthians. Isso mesmo. Mas quer saber? Domênico. Inclusive, um abraço pro Alexandre lá do Gol Grande Momento. O gol do Basílio, naquele programa que é emblemático, que resgatava as memórias do passado... O Alexandre, gol do Basílio, Alexandre Santos? É. O locutor? Sim. Uma vez eu encontrei, ele falou, o gol do Basílio no meu programa já passou mais do que o milésimo gol do Pelé. Lógico que é. Isso chama-se protagonismo. Isso chama-se... Mano, não, mas é verdade, velho. Isso chama-se RG. Mano, Basílio. Mas o pé de anjo. Mas desculpa, aí, olha, ele pode ter falado ou não. Dá muito mais audiência, velho. Corinthians do que o questão Santos. Da audiência. É mais comum num programa como o Gol Grande Momento passar o gol do Basílio que gols do Pelé, porque as imagens de gols do Pelé não são tão. É, não tem aquela. E outra, o gol mais bonito, né? O gol mais bonito que o Pelé fez, precisaram colocar no PlayStation lá pra reformar, porque ninguém gravou. Foi aquele gol na Javari, que ele deu 18 chapéus e fez o gol. Não, tá equivocado. Fizeram no computador aquele bagulho, fizeram no PlayStation. Aquele foi um dos mais bonitos. Não, falaram que foi o mais bonito. Tanto é que remasterizaram o negócio, fizeram no PlayStation o negócio. Quantos anos você tem? 2.3. Você não tem tanta história assim dentro do futebol, mas qual foi o paulista que mais te emocionou? Ah, então, desde que eu nasci, que eu me lembro, o Palmeiras ganhou 9... Quando que foi, Dodô? Me ajuda aí. O que eu mais lembro é de 2008, né? Ah, do Valdívia. Porque ele é novo, ele tem 23 anos de idade. Véi, você não viveu nada no futebol, mano. A fase boa do teu time você não pegou, mano. Você é um loser. Pois é, mas... Loser não, mano! 5x0 em cima da Ponte Preta. Chupa essa, como assim? 23 anos, chupa maluco. Essa. 23 anos, você já viu dois rebaixamentos do teu time, é o seu nó cego. Ah, mano, não ajudia das pessoas. Ô, Gabriel. Morta, mas ele torce pro time mais vitorioso, Dorochan. Ó, você nem, a sua mãe nem te vestiu de vaquinha da Parmalat, velho. Vai te catar. Lembra, mano, aquele bagulho que tinha propaganda, que você levava teu filho pra fazer esse bagulho? Mano. Gabriel, qual time mais te assusta aí? É o Galo, é o Santos ou é o Flamengo? Acho que nenhum, né, Sombra? Nenhum? Não tem erro, esse ano não tem erro, não. Tá bom, então, cara. Que mal, hein? Por enquanto, pode falar, né? É o nobrinho da arquibancada aí, ó. O cara tá com 48 pontos lá. É, mas espera só um minuto. Ele tem razão. Assustar não assusta. O que pode incomodar é outra coisa. Tá bom, então, Gabriel. Incomodar o Flamengo e o Atlético Mineiro hoje são os times que estão aí na bota. Eu acho que o Flamengo, dos times que estão lá em cima, o Flamengo é o que melhor tem jogado. Flamengo sim, mas o Santos também você não pode descartar. Não, mas já mudou, mano. Já mudou. Okay. Até 15, 20 dias atrás, era o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Tá muito dinâmico. É, quem ia disputar o título era Atlético Mineiro e Palmeiras. Mas aí, agora tá no momento crucial. Agora é reta final, velho. Então, agora é a subida da Brigadeira. Não, tem 39 agora pontos. Agora não dá mais mano. Pra vacilar, não. Eu sei, mas em nenhum momento dá pra não vacilar. Dá pra, mas não dá agora, pra falar, entendeu? RG, que a primeira nos rodada últimos... do campeonato tem o peso da 35ª. Mas não era na primeira. Nós estamos falando agora. Há 10 dias atrás. Quem ia disputar o título era Atlético Mineiro e Palmeiras. É isso. Era unanimidade. Dois dados importantes. O Palmeiras, nos últimos 5 jogos... fez 9 pontos. De 15, 9. Sim. De 15 fez 9. O Flamengo fez 13. É, então. Sim. Então, mas aí você tem que analisar também a tabela, porque isso daí é um negócio. O Palmeiras foi muito mais difícil. É verdade. Você tá vendo só a matemática. Só a tabela do Palmeiras do foi mais difícil. Sombra, os 4 últimos foi só pedrada, né? Sim, é verdade. Mas pro Flamengo também teve uma pedrada. Qual que foi? O Palmeiras. Ah, não, foi jogou um pro outro. Né? Não, sim. Mas você vê que é tão louco que você pega Atlético Mineiro e Santos, Sombra. O Atlético Mineiro está 3 pontos na frente do Santos porque perdeu menos que o Santos. Porque ambos têm 13 vitórias. Uma derrota a mais, né? O Atlético... Não. Três empates. 13 vitórias para cada um. O Atlético Mineiro empatou 6 vezes e o Santos 3. A diferença são 3 derrotas. O derrota... 9 a 6. O Flamengo dos últimos 5 jogos... Você vê como é que é? O Flamengo nos últimos 5 jogos teve duas pedreiras, como se pode chamar. Pedreira assim, sim, no sentido de enfrentar time que tá bem no campeonato, time grande, que foi o Grêmio e foi o Palmeiras. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos, ele teve com pedreiras aí no caso... Foi o Fluminense. Flamengo, foi o Grêmio, São Paulo. Foi o Fluminense, que é um time grande. Fluminense fora. Também. Depois teve São também. Paulo. São Paulo. Teve o São Paulo. Teve o Grêmio. Grêmio e o Flamengo. É. Ou seja, no índice pedreira. O Palmeiras pegou só time grande. O Palmeiras tem mais 2 jogos que eu considero difíceis até o final do campeonato, que é o Atlético Mineiro e o Santos. E tem o Corinthians amanhã. Não, mas isso aí já tá contando com derrota. Ah, já? Tá contando com derrota. Isso aí já descartou. Ele nem colocou como jogo difícil. Acabou de falar esse bundão, já tá contando como derrota. Ele falou isso daí. Segue o jogo, sem falatório. Gabriel, muito obrigado pela sua ligação. Deixa o palpite pra amanhã, vai lá. Obrigado a vocês. Acho que vai ser 2-1 amanhã. Tá bom, então. O Coringão, né, mano? O Gustavo mete o gol. Não. Então tá bom, Gabriel. Gustavo e Rodriguinho. Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu, fera. Vai o Gabriel participando do Momento Sem Parar. Agora é hora do terceiro ouvinte do momento Sem Parar. Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Eu não gostava muito de He-Man, mano. Não? Não. Gostava. Eu também não. É, que você gostava do espadudo lá sem camisa, né? He-Man. Espadudo? É, o He-Man. Alô? Não foi meu tipo de homem. Acharam o Japa lá, né? Que atirou a flecha. Acharam o mendigo lá, né? Não era mendigo, não, RG. Era. Catador de latinha. Catador de latinha. Hein? O Japa tava com raiva do cara, porque ele disse ele riscou, o carro dele. Uma flechada. Quem fala? André Japa, é coreano. André do que, André? André Ferreira de que mais? André Ferreira de Oliveira. 3Z sem juros. Quantos anos, André? 32. 3.2. Mas você garante que você falou? Não sei o que eu falei. Que amanhã os caras vão ser Ferreira lá? No... Ah, garante? Garanto. Sensacional. Eu garanto. E o bairro? Qual que é o bairro, velho? O Ben já tá aí? Pode, vai que tá aqui o Benjinha. Calma, Ben. Fala aí, amigão. Manda o bairro, velho. Tá ruim, hein? Mano, Jardim Novo Horizonte. Aí, Beijinha. Não escutei Jardim direito, Jardim Novo amigo. Horizonte. Não tô entendendo. Novo Horizonte, porra. Ah, não adianta, vocês estão tentando imitar o cara. Não Jardim sabem. É, Zona Norte. Ué, não sabe. Fica aqui esse vácuo aí. Zona Sul, é que o cara tá ruim, né? Olha lá. Ô, time, André, time. Alô. Seu time, André. Não tá ouvindo. Meu time? É. Todo poderoso Timão, mano. Ah, Coringão, mano, Coringão. Deixa no vácuo de novo, vai. Ô, amigão. Tá, tchau. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras. Estádio 97. Boa, mano. Ganhou uma vaga, pensei que os corintianos não iam ligar. Ó, amanhã só pode estar no estádio quem tem mundial, velho. Nessa hora eles começam. É. Então amanhã eu tô lá. Boa. Ô, amigão, amanhã tem Corinthians e Palmeiras aí. O Corinthians precisa dessa vitória aí pra pelo menos não deixar o Santos desgarrar tanto assim no Campeonato Brasileiro, cara. Você acha que o Corinthians consegue entrar novamente no G4? Com certeza, hein? Com certeza, amanhã a gente ganha esse jogo aí. Nem se for de 1-0, 0-0, mas a gente vai ganhar esse jogo sim, cara. Porque a gente precisa trabalhar com a possibilidade aí do Santos conseguir vencer também. Porque por mais que o Santa Cruz possa fazer algum, sei lá, empecilho, alguma dificuldade aqui, possa, né, talvez ali, dificultar um pouco a vida do Santos, mas a tendência aí é o favoritismo do Santos. Eu acho que o Santos é capaz de vencer o Santa Cruz. E o Santos vencendo esse jogo, e o Corinthians vencendo o Palmeiras, o Corinthians ainda continua atrás um ponto. Mas o importante é você estar sempre ali na bota, ali para qualquer erro que você der, qualquer escapada que você possa dar na curva, o Corinthians passe novamente. Esse jogo é do Santos, né, mano? Vocês têm obrigatoriamente de ganhar para poder ficar na frente. Não, eu também acho, cara. Passa o endereço aí certinho, porque eu tô na rua. Ó, mano, você não tem que vir aqui pra rádio. Você tem que ir lá pra rua Tutóia, número 77, ao meio-dia. 77? Lembra do Basílio, mano. Do Gabiru 77. Gabiru, seu fiosco, velho. Respeito o Basílio. Lembra do Gabiru 77 que você vai lá. Beleza? Ó, rua Tutóia, número 77, esquina. Ao meio-dia. Esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, tem um hotel. No bar do hotel, tem o esquenta pro traslado que leva até o camarote único, tá bom? Tá ótimo. Aí você vai ser bem atendido. Vocês são demais, vocês são totalmente padrável mesmo. Muito obrigado pela audiência, mano. Obrigado mesmo. Cara, eu tô tentando alisar aí, meu, ó. Quanto tempo? Há uns 9 anos, velho. Caraca. Agora conseguiu, ó, tá vendo? É só insistir um pouquinho. E conseguiu na boa, né? Eu saí mais cedo da empresa só pra tentar alisar, mano. Boa, aí, ó, conseguiu, parceiro, desde tamo junto. Desde as 5h30 eu tô tentando, mano. Aí, ó, da hora. Aí, mandou bem. Tem que ter determinação, né, Tem que ter insistência, cara. É. Insistência e persistência, pra que você consiga os seus objetivos. Não só ligando aqui, mas na vida também. Falar em insistência e persistência, perguntar pra vocês, inclusive o corintiano que ligou, né, o André, se vocês acham que o Inter vai adiantar continuar insistindo na vitória. Responde aí, amigão, você acha que o Inter cai? Olha, tô achando, viu? Tô achando tá que feio, eles cara, não vão escapar dessa vez não, viu? 16 jogos, ganhou um jogo. Com certeza. E olha, eu não gosto de torcer contra ninguém, mas seria legal o Inter cair, cara. Por quê, mano? Ah, eu não gosto do Inter. Você não simpatiza nem não, um pouco? Não, zero. Qual time que você simpatiza? Corinthians. Ah, então você não torce, é só simpatizante. É não, anti, torço meu. E simpatizo todos. Também. É que eu não sou fanático. Ah, mas não entendo isso. Eu prefiro bicharada, viu, mano? Bicharada, eu sou louco. Mas não cai, velho. O Benja, ele tem uma forte simpatia pelo Flamengo, por exemplo. São Paulo. Porque, cara, eu não gosto de futebol, eu gosto do Corinthians. Eu não gostaria que o Inter caísse só por um motivo, porque o Vieira vai ficar feliz. Não, o Inter tem que cair, velho. Que é pra eles pegarem aquele DVDzinho e terminar no lugar. Você é magoadinho. É isso mesmo. Que vingativo, hein? Zidane, vai cair sim. Vai cair sim. Vingativo. Faz mal pra você. Não, não faz não. Eu não tenho raiva de ninguém, não. Como não? Não tenho, não. Vai nascer um cogumelo em você só por causa do... Não, não vai, não. Sentimento de vingança. Ô, amigão. Coração. Fala aí. Eu tô com um feeling de que o Gustavo fará seu primeiro gol amanhã com a camisa do Corinthians, mano. Tá na hora do Gustavo fazer o gol, não tá, não? É. Diga, então. Falar isso, amanhã ele desencanta, amanhã vai ter o primeiro gol de muitos, vai. Também acho, mano, é capaz do maluco fazer. Todo mundo vai fazer gol. Novo Ronaldo, mano. E ó, na boa, mano. Não. Se o Gustavo marcar o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians contra a porcada, velho. Peraí, o cara vai escrever uma excelente história. Vai ser o novo Ronaldo, vocês estão loucos. Você falou que é o novo Ronaldo? É. Foi igual quando o Ronaldo voltou, né, de jogar no Corinthians, o Ronaldo fez um gol contra os porcos lá. E derrubou o Alambrado, mano. Fazer que nem o Ronaldo é uma coisa, dizer que é o novo Ronaldo não dá, né, amigo? Coraja fanfarronice, hein? Nossa, o novo Ronaldo pra fazer os gols, tá com você vai problema, ver. Né, velho? Amigo, o futebol tá te fazendo mal, filho. Quem tá latindo aí? Eu tô na rua. Até eu ouvi um latido aí. É, tem um cachorro ali, tá latindo ali na posição ali. Tá pedindo carona, velho. Eita. Que isso, cara? Puta ventania tá aí, meu? Tá, mudou o tempo aqui em São Paulo. Falando em latindo, você viu a história do cara que que operou o cachorrinho. Não, cachorrinho... não, nem conta isso. É meu, triste, que absurdo. Isso é mó deprê, mano. Isso é deprê demais, né? Não, mas tô contando que é um absurdo que o pessoal faz. Não, mas nem fala esse bagulho. Não, olha, ontem minha mulher falou, ah, mas nem conta essas porra. É. Já tem prazer em contar a notícia triste, né? Tem gente que é carniça, né? É carniça. Véio? Carniça, ah, não pode falar. Falando o Mota, carniça, o Mota é uma das pessoas... Eu tô defendendo, é diferente. Tá defendendo a coisa errada. O Mota, ele fica... Pra não fazerem mais, eu não tô defendendo o que o cara ele faça. Ele vê coisa triste, você tá bem, tá no astral legal. O Mota entra e fala assim, nossa, você viu que triste, olha o que aconteceu. Uh-huh. Olha isso, você vê aquilo. Eu vi no início do programa. Brincadeira. Mas é, mano. Eu vi no início do Mota programa. É aquele cara que... do programa? Ah, vocês falando besteira aí. Que besteira? Mota, não sei do que ele tá falando não, também. Não dá corda. Zero. Não dá corda aqui. Zero. Mas, ô, amigão. Fala aí. Você chegou a acompanhar a convocação do Tite aí pros dois próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, cara? Ele desfalcou o Corinthians de novo, mano. Ele chamou o Fagner, cara. Entendi, meu. O padre ele merece, viu? Hoje ele é o melhor lateral direito ali do Brasil, meu. Você pode fazer esses laterais direitos todos aí, de todos os times, mas o Fagner ele é o melhor lateral direito que temos hoje, né? Mas então, na boa, cara. Eu, se eu sou o Tite, eu tento naturalizar o Buffarini. Que eu vou te falar, é um monstro. Cara, é um monstro, é um monstro. Falei que era bom, falei é que era bom. É um monstro, Buffarini. Ô, amigão, o negócio é o seguinte, cara. Eu, se sou o Fagner, eu não vou criticar a postura do jogador, porque o jogador tem o direito de fazer o que ele bem entender. Mas na boa, eu sou o Fagner, eu peço dispensa da seleção brasileira e falo, professor, gostaria muito de te ajudar, mas eu tô num momento crucial do Campeonato Brasileiro aqui e eu preciso classificar o Corinthians pra Libertadores pro ano que vem. Vai. Eu abdicaria de jogar na seleção e continuaria no Corinthians. Seus e pra seleção hoje em dia, que empresário, jogador é autossuficiente, velho. Não véio. É, não. O Fagner já jogou na Europa, o cara não vai voltar mais pra lá, velho. O negócio é o seguinte, os jogadores, eles poderiam abdicar sim da presença na seleção brasileira, ainda mais o Fagner, velho, é banco. É banco do Daniel Alves, mano. Tá ligado? O maluco nem vai pra jogar, pra ficar esquentando a bunda lá no cimento, velho. Sabe, tipo... Daniel Alves, você vai ver, ele vai pegar uma dor de barriga aí, meu. Vai passar pelo menos uma semana aí, ó, sem jogar, você vai ver. Então, mano, mas é que tá, velho. Quem pegou a dor de barriga foi o Fagner, mano. Ele desfalcou o Corinthians aí porque ele tá com uma caganeira aí quando ele voltou da seleção. Fala assim, que nojo. É, mas é verdade, ué. O povo tem que entender. No Rio é pedido. Se eu ficar usando termos aqui como ele teve uma indisposição estomacal... Ou ele mais teve elegante, uma infecção mano, intestinal. É mais elegante. O povo não sabe o que é isso, velho. É, mas não mano, sabe, né? O povo não sabe o que é isso. O cara que tá no busão agora, ele tá ligado o que é, tipo, o trincar a louça, o conversar com a Celite. Deixa eu falar um negócio pra você. O cara tá sentado no barzinho agora no balcão, com o fone de ouvido dele, ligado no estádio 97, mordendo aquela coxinha, mordendo um frango. Pô, aí você manda uma dessa, aquilo entra no ouvido do cara, velho, dá nossa. É uma coisa nojenta, velho. Cara, com aquele frango torradinho, crocante do KFC. É nojento, cara. Aí é top, pede mano. Pede desculpa. Aquela é nojento, tirinha do KFC véio. É monstra então, demais. Então, velho. Hoje não escapa. Deu uma fome. Hoje não, mano. Hoje, nossa, essa hora. Hoje o KFC nossa. Não me escapa. Vamos lá. Essa hora. Vamos lá. Deu vamos uma lá. Fome. Fechou. Irei, com certeza. Mas, ô, amigo, manda seu placar, então. Corinthians e Porco amanhã. 1-0. 1-0. Pô, você tá pessimista, velho. Perdão. Porra. Tá pessimista, velho. Fazer o Verdão. Velho, amanhã é jogo pra fazer saldo, tio. Fazer o Verdão. Amanhã é jogo pra fazer saldo, mano. Fazer saldo? Lógico, mano. 1-0. É verdade, o Palmeiras vai fazer saldo no Corinthians. Tá amanhã é dia de fazer saldo na porcada, velho. É nóis, velho. Então tá bom, André. Olha, você tem que estar amanhã, ao meio-dia, na Rua Tutóia, 77, lá no bar do hotel. Você vai encontrar as meninas do Único, de onde sai o traslado pro jogo do Corinthians X Palmeiras, tá bom? Tá ótimo. E não precisa se preocupar em almoçar, porque você vai estar no camarote único, você vai poder comer lá dentro, tá bom? Fechou, mano. Já fica em jejum desde agora. Hein? Valeu, cara. Um abraço pra você. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Valeu, parça. Tchau, tamo tchau. Junto. Valeu, tchau. Esse foi o glorioso Momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência, ligeiros, assim como é o Sem Parar, como Sem Parar proporciona na sua vida. E aí, você já notou que muitas vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? É, tem adesivos emblemáticos, simbólicos. Vejam o que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração. O No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, hein? Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar. Porque o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Isso que é adesivo. O adesivo Sem Parar simboliza praticidade, comodidade. É uma beleza. Se você já tem o seu Sem Parar... Troque aquelas caixinhas, aquelas tags que estão no seu carro pelo adesivo moderno do Sem Parar. Vai deixar o seu carro mais bonito, com praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem o adesivo, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Falar em adesivo, né? Falando do Smile. Sim. O Mota, no carro dele, põe o Smile invertido. Como assim? Com aquela cara de... É mesmo, pra ficar triste? Com aquela cara de emoji que repetiu de ano. Pra ficar triste? É. É, cara, o Mota vem com essas notícias aí, velho. O bagulho é pra derrubar o cara, velho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você viu como o clima do estúdio ficou mais leve quando ele saiu? É, velho, tem uma... Não, você sente isso, gente. Vocês podem não acreditar no sobrenatural, em energia. Você pode não acreditar em nada. Você pode achar nada. Mas é que o papo não tinha nada a ver com o assunto que não, ele ia, nada. É porque, ia entrar. Porque coisas ruins ficam constantemente na cabeça do Mota. Ele só tava, pensa nisso, ele só vê isso. Ele estava concentrado para falar ele de tava, uma coisa que ele não tinha assim, nada não, a ver. Eu preciso falar agora de uma coisa horrível. Eu preciso falar de uma coisa trágica. Eu preciso falar de uma tragédia. É, cara, é meio Cidade Alerta, sabe? Tipo, ele grava, quando ele não pode assistir o Cidade Alerta, ele grava, ele só consegue dormir vendo esse tipo de notícia, cara. Será que tem alguém que usa recurso de gravação da TV pra gravar Cidade Alerta? O Mota, pra você ter uma ideia, ele baixou Sombra... Não sei se você se recorda, cara, daquele programa lá, ele comprou o box, acho que com 18 ou 20 DVDs. Full HD. Você tá louco. Do 190 Urgente. Lembra aquele programa? Que mostrava cara queimado, esquartejado, mano. Era o programa que o Ratinho fazia antes dele ficar famosão, né? É o fanzão do 190, aí, ó. Lembra aquele 190 Urgente? E antes do Ratinho, era o Alborguete, velho. É. Nossa. O Mota, velho, ele grava aquilo ali. O Mota, pra você ter uma ideia, ele tem um quarto na casa dele que ele tem lá uma coleção de notícias populares. Aquele jornal que você torcia, pingava sangue. Velho, ele tem aí só a página policial, sabe? Tipo, ele jogou fora o esporte, jogou fora a política. Ele só guardou a página policial. Outro dia eu ganhei uma coleção de melhores momentos de jogos e históricos do São Paulo, títulos e tal. Eu falei, mas não tem uma coleção dessa só das grandes derrotas? Ah, não pode ser, não. Das grandes derrotas. Pode falar uma coisa, bicho. Traz o Mota traz uma zica, meu amigo. Olha, meu Deus do céu, é triste. Ó, vamos lá para as mensagens via WhatsApp. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento do KFC, 100% peito de frango de verdade é no KFC. Peça o seu Super Bites e aproveite. Vamos lá. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Wellington de Carapicuíba. Esse Tite tá de brincadeira com essa convocação, hein, meu? Deixar o Wesley de fora é brincadeira. Patricolor, chupa, mano. Essa foi boa, essa mano. Essa não deu, hein? Boa, boa. Porque a partida de ontem do Wesley foi a melhor atuação de um meio-campista no ano. Não pode no ser. No ano. Não, o cara foi bem. Não, foi bem. Eu não acredito, não pode ser. Fala aí, galera do estádio. Tricolor aí, tá jogando, tá arrebentando. Olhando lá do estádio, aquele time todo de branco lá, me lembra muito o Real Madrid. Poxa, Tricolor, vamos ao G4 agora. Se eu sou do Real Madrid, eu meto duas faixas horizontais no peito ali. Só pra imitar. O uniforme mais bonito do mundo, né? Mas é engraçado, o que é a mudança de astral, né? Como é que pode, hein? É, isso aí. Toca no Mac que é gol, é isso aí. O Mac... Toca no Mac que é gol. Vamos lá. Manda aí a sua mensagem através do WhatsApp 94-353-0150. Boa noite, galera do estádio. Eu sou o André, palmeirense da Moca. Porra, vamos dar ideia pra CBF fazer o troféu Invencibilidade em Casa. Troféu Maurício Borges de Invencibilidade em Casa. Invencibilidade em Casa. Não ganha nada, chupa a galinhada. Invencibilidade. O cara mandou bem. O negócio é o seguinte, o seu Zé Pereba do cacete. A invencibilidade em casa demonstra o quão forte você é. O Zé Ruela. Agora tem time aí que os caras vão lá e mijam de porta aberta na casa do cara, velho. Não é o caso do Corinthians, não. Mais mensagens. Vamos lá! Mano Sussa! Mano Sussa e suas paquitas! É isso aí, Paquita! É isso aí, Paquita! Vai começar o show do Dudu! Show do Dudu no Galeão! Ah, show do Dudu é legal! Mano Sussa e suas paquitas! Olha lá! Mano Sussa e suas paquitas vão entrando! Show do Dudu! Esse ouvinte merece um prêmio! É isso aí, Paquito! É isso aí, Paquito! Trouxa, velho! É o Paquito! Trouxa não, mano! Olha, se você estivesse próximo a mim, eu urinava em você. Ah, juiz! Juiz! Aí, mano, seu frango. Que mano? Cartão amarelo pra você. Amarelo? Só amarelo? Tá amarelado, hein? Por causa disso? Foi de graça. Nossa, tá amarelado, hein? Que absurdo, cara. Mensagens aqui do Estádio 97. Nossa. Via WhatsApp. Oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Salve, salve, companheiros. Aqui é o Wellington Franklin, direto do Capão Redondo. Ontem eu estava lá no Morumbi, torcendo pro Chaves fazer aquele gol, pra me cantar a musiquinha dele. Tipo assim, lá vem o Chaves, Chaves, Chaves, e o zagueiro sem saber o que fazer. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves, e o goleiro já começa a tremer. Ah, bom demais, né? Chupa, mano. Ai, bom demais. Não, bom demais que foi lixo. Melhor do que a música. Que lixo. Boa, amigo. Minha nossa boa, senhora. Boa. Foi bem. Hoje os caras estão criativos, hein, velho? Tá. O ouvinte do estádio é o mais criativo do rádio. Foi isso bem, aí. Sexta-feira. Vamos lá. Vocês estão falando que isso daí foi bom, velho. Foi ótimo, cara. Foram você, bons, mas você viu a espontaneidade do cara. Ele foi bem. Que lixo. Você viu isso? Todas boas, porque o ouvinte mano. Espirituoso. A sexta-feira ela é psicológica. É lógico. Eleva o astral de todos. Olha, pra você ter ideia, hoje até o Mota pode sorrir. Não, o Mota não consegue. Não, o Mota não sorri. É o homem que não sorri. Né? Mas a vinheta não é. Quem era aqui no O homem que não sorri. Era a chacrete do Bolinha. Do Bolinha, ela nunca ria? Ah, não ria, não. Não ria. Ela não e ria. E eles tentavam fazer ela rir? Tentavam, mas não ria. Chamava Zulu, não era? É. Ela não ria. Contava piada. Falava que não ria. Não mexia, não se moçava. Mulher tem nome reação. De álcool, velho. Hã? Mulher tem nome de álcool. Acho que era essa aí. É que o Benja que é o especializado em chacretes e boletes. A Zulu não era a ex-mulher do Zezé de Camargo, velho? Também é especializado em Zilu. É Zilu. Zilu? É a do Zezé de... A ex-mulher é verdade. Do... É. O Benja é especializado em Zulu. Zilu, Zilu, Zilu. Zilu, Teteia. É Bilu, Bilu, ah, Bilu. Ah, é o que eu falei. Você falou Zilu, velho. E amanhã, será que alguém vai fazer Bilu, Bilu em alguém no clássico? O Verdão faz no Corinthians. Será? Aguarde, porcada. Mas, mano, que de vocês está guardado, porcada. Me cobra, mano. De novo. Vocês têm amanhã, por exemplo, olha, brincadeirinha aí de estádio, assim. Um fazer Bilu, Bilu no outro pra gente postar. Só de sacanagem. Só de sacanagem. Bilu, Bilu, pra quem perder. Eu não. Hã? Vai saber onde o Domenico passou esse dedo aí. Ô, que isso. O Domênico foi no banheiro. Não, mas você não assumiu que o Corinthians vai ganhar? Então você faz o Domênico. Eu não aposto não é porque aposta. Isso é zica. Não, mas isso, isso aí atrai zica, velho. Quer dizer, você é um fanfarrão, né? Vai atrás zica. Doa, você tira a sala. Será que pega mal se alguém aqui apostar em nome do Benja? Ó, o Benja ele mandou o WhatsApp aqui, ó. Mas eu qual aposto. Time? Mas qual time? O Benja mandou, eu aposto. Mandou aqui, ó, falando, eu aposto com o Domênico. Mas então, olha. Qual time? Ó, ele já não paga se for ele. Imagina se for o Benja. Mas Flamengo e Palmeiras deu empate. É, porque ele, segundo ele, ia ter um jogo. Jogo de 500 gols. Mas o empate ainda o Benjamin faz o bilu-bilu no Domênico. Ah, é? Porque o Corinthians ele defende a invencibilidade. Não vai fazer, quem tem vai que tomar fazer. O cinturão é o porco, velho. Então vamos lá. Assim, o cinturão de quem? Mais o Corinthians, cinturão. O Corinthians detém o cinturão. Aí você pode escolher. Você pode escolher o cinturão. Vamos lá. Cinturão do fracassado. Vamos lá. Para. Você pode escolher o cinturão. O único time que joga com o emblema da CBF no peito esse ano aqui é o Corinthians, porque é o atual campeão brasileiro. Já é o cinturão. Não tem, não, seu nosso cego. Pega o jogo do Palmeiras aí. Não é o emblema de campeão brasileiro. É emblema da CBF. Não é o emblema do campeão brasileiro. Você ouviu o que eu falei? Você falou emblema da CBF. Eu falei, o Corinthians é o único time que joga aqui no Campeonato Brasileiro com o emblema da CBF. Por ter sido o campeão brasileiro mas do ano passado. Mas o Palmeiras joga com o emblema da CBF. Tô falando de campeão brasileiro, Paquito. Segue o mano, jogo, é engraçado. Segue mano, o jogo. Tem um campeão brasileiro, falei que é o quê? Não, é brincadeira, mano. Vamos lá, é tem mais mensagens, E aí, galera do estádio, é o seguinte, aqui é o Luiz de São Miguel. Ô, RG, tem uma questão pra você. Questão. Você vai prefere que o Palmeiras ganhe e afaste o Corinthians ou que o Corinthians ganhe e aproxime você do Palmeiras? O que você prefere aí? É, a pergunta é boa, hein? Eu prefiro juntar o útil ao agradável. Ah. Corinthians e Palmeiras empatam e o Santos ganha. É, mas o empate pra vocês não é bom, não. Pro bem do estádio, lógico que é. Um ponto. Mas... Não, não. Sim. Não. Se Corinthians e Palmeiras empatarem e o Santos ganhar, lógico que é bom pro Santos. Não é bom mas pro Corinthians. Pro bem do estádio 97. Mas é melhor que o Corinthians perca, fica mais longe de vocês. Mas pro bem do estádio 97 é necessário que haja um vencedor amanhã. E vai ver, o Coringão, mano. Verdão, o do Gustavo, velho. É o placar, velho. O Gustavo vai deitar o cabelo na porcada, velho. Tem que ter o Bilu Bilu. Tem que ter o Bilu Bilu. Tem que ter o placar. Tem o Tornojento. Ah, ia ser legal. Ia ser legal o Domênico fazendo um Bilu. Paquito, no, Paquito. No... Nós, fazer Bilu, Bilu. Ia ser legal o Domênico fazendo um Bilu. Bilu Bilu nesse estudo. Olha o baba-ovo lá. Olha o baba-ovo do Corinthians. A RG só faltou deitar no colo seminudo, Domênico. Tá bom. Vai de catar. Vocês têm que tomar ferro mesmo, velho. Vai fazer cafuné na virilha do Domênico. Ah, já toma, de catar. Vai tomar ferro. Tem que tomar ferro. Falar em tomar ferro, tem cara que às vezes tá no trânsito e toma ferro, viu? Nossa, com frequência, hein? Mas o cara tá lá parado e, ó, o nego chega na traseira e, ó. Ai, ai. Ferro! Oxi, oxi. Você anda tomando ferro aí na traseira? Como assim? Então presta atenção. Ore. Reze pra aquele que bater na tua traseira. THDI Seguros, meu amigo. Oxi. É. Você sabia por que com a HDI Seguros? É só você passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento, que libera em minutos o conserto do seu carro. A Ivete Sangalo, que não é boba nem nada, tem HDI Seguros, sim. Vevete. É. E ó, o HDI Bate Pronto já são 50 em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem Porto Alegre. E até pertinho da casa da Ivete, em Salvador. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? Ai, HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bbfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Notícia do Santos, viu, velho? Não é que é uma grande notícia. Que diz? Mas a gente falava aí no começo do programa, não sei nem se era uma notícia atrasada, mas o Santos vendeu 11 mil ingressos para o jogo de domingo. É, eram 6 mil. Era 6 mil, né? 6 mil. São 11. É, 11 mil já vendidos. Mas eu acredito que... Vai dar uns 20. É, eu acredito que passa de 20 mil. Passa, não. Com 11 Santos, na sexta, passa de 20. A torcida do Santos em São Paulo comparece bem ao Pacaembu, viu? E é um horário... Aparece bem. É um horário porque que... eles andam poucos metros até chegar ao estádio. É um horário que leva ao comodismo. Do Araçá só desce a ladeira ali. Falta de respeito. Você desce enrolando? Eu respeito os mortos, rapaz. Tá louco? Mas eu respeito. É, não respeita, não. Eu respeito. Tá fazendo uma piadinha sem graça. Agora nós estamos falando dos zumbis. Tá piadinha boba. Mas é que tá, velho. Falta também um pouco de... Depois fica pregando moral aqui, pregando ética, pô. O Santos, ele podia fazer aqueles negócios lá que os tiozinhos gostam, né, Sombra? O quê? Por exemplo, monta um posto ali do Poupa-Tempo, véio, na frente do Pacaembu. Ai, não. Mas é verdade, mano. Você quer encontrar os tiozinhos? Quer encontrar tiozinho? Os caras aí, Sombra, toda hora vão pro Poupa-Tempo, mano. Às vezes o cara perde a RG de propósito, pô, tem que ir lá, RG. Os tiozinhos, Sombra, você pega lá, horário de pico, mano. Com todo respeito aos senhores aí de idade e tudo mais, mas, velho... Pra ir aonde, mano? No Poupa-Tempo. Pra fazer o quê? Tirar a RG de novo. Às vezes o cara perde, porque não tem nada pra fazer. Fala, vou perder minha RG, vou lá poupar tempo e tirar outra. Não, é verdade. Sombra, pega lá, mano. O pau comendo no metrô, mano. 7 horas da manhã, 7h30, horário de pico, RG. Aqueles tiozinhos, coitados, maluco também. Porque os malucos também não tem culpa, né? A idade vai chegar pra todo mundo, aí os caras andam mais devagar. É natural. Mas, meu, o cara podia ir às 10, mas às 10 horas ele não vai fazer nada, mano. Que aí o metrô tá pra ele. Mano, o cara sai lá às 6h30 da manhã, RG, no meio daquele tiroteio no metrô, mano. Às vezes os caras, tipo, indo pra lá, pra cá, todo mundo correndo, parecendo desenho, velho. E aqueles tiozinhos perdidos no meio da multidão, mano. É verdade. Nossa. Aí aqueles mal educados do cacete, mano, tem que começar a empurrar os tiozinhos pro cara poder entrar no vagão, mano. Dá mó dó. Mas os tiozinhos, ô tiozinho, vai 11h30, mano. Acorda às 9, mano. Ô, mano, o cara acorda às 5h30, velho, pra tá 7 horas no metrô, no meio do pega pra capar. Ah, mas às vezes tem obrigações, né, mano? Não, mas é que tá, você vai, tipo, no poupa-tempo, os fiozinhos, Sombra, pode meio-dia, mano. Ó, aí o cara sai lá, depois passa ali no Paysandu, ali, come um lanche grego. De vez em quando. Grego? Tem lanche grego e pega o suco. Pega o cinemão. Sabe, tem o cinemão pornô, às vezes o cara fala, não tô fazendo nada, vou ficar mas assistindo lá. Mas esse cinemão pornô dá uns veinho? Às vezes quando fica. Dá, velho. Dá bastante. Dá? Eu lembro que os veinhos. O cara tem mais nada a perder, os veinhos. Ô, Mota, você que já frequentou bastante esses tipos de cinema? Já. Qual é a maior frequência? É dos tiozinhos, ele sai do INSS e depois vai pra lá. É mesmo? Eles vinham até com carnezinho. Agora, seja sincero. Seja sincero. Você já fez, já abusou de algum tiozinho? Sempre abusei. Não pode. Você já aproveitou a carência lá do tiozinho? Ô! É mesmo? Já ganhei até carnê nesse. É, tem coisa que não pode contar. Você não vai pro céu. Pô, Mota, tá na hora de você voltar pro cinemão, hein? Não, vai não, ainda não. Ainda não, ainda não tô pronto. Cuidado, vai lacrar lá, hein? Cuidado, hein? Já tá. Tá lacrado já? Tá lacrado aqui. É, costurado tá fechado, com a agulha balanço. De ouro? Tá um tempinho, mas depois volta, né? As atividades. Depois volta as atividades? Né? Uma hora chega. Será que você não volta às atividades com uma mulher? Não. Será que não? Você já tá produzindo o programa da mulherada aí domingo, eu 8 sei. Da noite, na energia. O Xidid. As meninas bonitas estão aí tocando. Oh, tava vendo. Tô entendendo isso. Ô, Mote, já deu ideia em todas, mano. Já pegou alguém? Não pegou, né? Cara, tá louco. Não pegou, que né? Deu ideia. Você tá louco, a menha é casada. Uma. Aproveitar. E as outras três? Hã? Uma é casada, e as outras? É, tô pegando por aí, tô namorando. Uma namora. A atriz namora, firme. Até DJ também. A Dot é casada. A Dai tá namorando. É, tipo, pega um, pega outro tal. Assim, e pega a Sabrina um, pega também. Outro. A Sabrina tá solteira. E a Sabrina também tá solteira. E a Ju tá solteira também. Três solteiras pra você, Mota. Não quero. E você é solteiro também. Eu já também. Tenho que aguentar elas a semana inteira discutindo. Se alguma delas chegava lá, mas eu te banco. Não, para. Te banco. Não. Obrigado. Prefiro ficar pobre. Ah, para. Não, você, para, não. Vou falar além coisa... de tudo, olha, é ziquento e mentiroso. É. Não, por quê? Cheio de mentiroso. Caô. Mentiroso. Eu não gosto. Mota e pobreza não cabem na mesma frase. Mas, meu, eu não quero, RG. Pelo amor de Deus, vocês são muito corajosos, vai. Aguentar a semana inteira, vai. Você falou pra mim, Ben, ô Sombra. Você falou pra mim, não. Aguentar a semana inteira. O Sombra falou? Falou. Aguentar a mulher a semana inteira. Ele falou, olha, ele fala, se não fosse as cachorras, velho. Não, o Sombra não falou. É o que segura. Ele falou, meu, quando as cachorras partir, já é. Você tá entregando o cara, velho. Ele falou, mas eu conheço, eu falo, é minha amiga. Pô, Pimentinha, eu sei com quem ele tá lidando. Olha, ele falou. Ele falou, agora eu vou sofrer, velho. Porque, nossa, tem que ficar uma semana mais. Mais junto ainda, não dá, velho. 24 horas. E um exemplar novo e um velho junto. É, então. Tudo junto. Ele fala, vai a família inteira. Ixi, eu não sei como é que ele aguenta. No Natal, ele fica rezando já, gente. Quando a gente sai no Natal... Rezando? Como rezando? É no dia que a gente sai de férias no Natal, né? Que a gente vai dar aquela pausinha até o programa voltar. Ele já fica rezando, ele fala, putz, eu vou ter que ficar até dia 5. Mas na minha vida, ela pouco interessa os ouvintes. As pessoas têm curiosidade sobre a sua vida. Porque a sua vida é promíscua. Né? A sua vida é promíscua. Você é um devasso. Eu faço um tchururu. Pô, RG, dois anos que eu não faço tchururu e eu sou promíscua. Mas você é um devasso. Minha vida, cara, se resume a rádio, meu sofá, minha televisão e minhas cachorras. Eu não faço tchururu há 2 anos, velho. É monótona. Se a minha vida fosse um reality... Se a minha vida fosse um reality show, dá uma audiência. Esse é que a Gazeta, você tá de brincadeira. Ó, vou dar uma dica pros gordinhos aí. Quem quiser mandar o nude aí, ó, tá lá no Twitter, manda DM, que nem o Bá manda pra mim. Pessoal, olha, o Bá é amigo. Hã? O Bá é amigo, porque ele sabe que eu tô você carente. Você quer que divulgue que você tá carente? Tô. Não seja por isso, a gente divulga já. O Bá é amigo porque ele viu que eu tava carente, ele mandou o nude dele pra mim. Ah, é? Mandou. O Bá? Não. Ah, mandou. O Bá já escaneou o saco aqui na rádio. Quem fotografou foi a mulher dele. Se escaneou o saco. Escaneou, velho. Escaneou. A Rosana foi abrir o scanner. Segue o jogo. Sem falatório. Sem falatório. Estádio 97 da Energia 97. Tem oferecimento do KFC. Quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Falar nisso em KFC, né, mano? Acho que você tem um recado legal pra dar pra galera. Opa, com certeza, Sombra. Existe, Domênico Gato, frango que é uma delícia. Vocês sabem disso, né? Sim. Tipo do KFC. Sim. Esse frango é uma delícia, cara. Sim. Esse é top demais. E também tem aqueles que não são fáceis de engolir, cara. Por exemplo, os do goleiro do seu time. O Denis que o diga, hein, velho. Tá louco? Ai. Denis tá esse bem. Frango é difícil fala de você engolir, não. Cara. Nós aqui do Estádio 97, juntos com o pessoal do KFC, criamos o Troféu KFC, que vai homenagear o frango mais gostoso da rodada do Campeonato Brasileiro, cara. Essa semana não teve nenhum, né, cara? Não me lembro de ter tido algum frangaço aqui no Campeonato Brasileiro. No jogo do Porco não vi, no jogo do Galo não vi, no jogo do São não teve, Paulo não teve. Mas nós continuamos na busca, Sombra. Eu vi um frangaço, qual campeonato? Eu acho que foi o Campeonato Belga. Meu Deus do céu. Ah, sim, mano, Campeonato Brasileiro aqui, aqui não houve nenhum frango. Mas todo mundo bem. Isso não quer dizer que nós não continuemos na nossa busca, RG. Na nossa busca incansável pra premiar algum goleiro com esse troféu KFC, que é legal demais. É verdade. Ó, ô Cássio, pelo amor de Deus, hein, meu irmão? Esse é o único troféu que eu não quero que você conquiste. Passa ele pro Jailson amanhã, tá legal? Não. É, moleque. Troféu KFC. Torça pro seu goleiro não ganhar. Mas, ó, o goleiro que ganhar o próximo, eu vou levar um balde lá na porta do vestiário e falar, tó, Seu troféu KFC. Sensacional. Imagina, eu dando pro Jailson na Arena Corinthians, mano. Fala, tô Jailson, seu balde de frango aqui do KFC, mano. É o troféu KFC, galera. Pode ser o contrário também, né, mano? Okay. A gente fica comendo e castigando o cara. Quer dizer, o cara fica morrendo de vontade de comer. Não, fala, você já comeu o seu, trouxa. Putz, mas não tem nada, ó, não tem nada mais irritante numa partida do que quando teu goleiro leva um frango, aquele, sabe, aquele frangaço mesmo que você fala, nossa senhora. Ele pega, né? Larga e a bola vai devagarinho, né? Nossa. Tá dando um ódio, tomar um gol já é um negócio que eu já saio xingando tudo, cara. Quando é frango assim, velho, nossa senhora. Aquele frangaço que merece um troféu KFC, aí dá vontade de matar o cara. Ó, vamos lá, mais ouvintes no ar, 3284-7097, oferecimento da Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Cachorro. Ixi, ó, o disco voador. Alô? Fala do mesmo gato. Cagato, não, gato. Que isso, gente? Alô, quem fala? Que é Ednei. Ednei de Souza. É, isso. Uma voz de atual, hein? Amigão. Amigão, vai. O Domênico não é seu amigão, fala. Ednei já tem, cara. Caramba. Domênico é amigo do garotado. Que pode entrar em qualquer torcida de qualquer time de São Paulo. Quem? O Quem? Domênico. Nós. Ednei é, tem carteirinha, velho. Sou mais imparcial. De louco, né? De louco, depois que ele falou isso. Gente, obrigado. Melhor do que esse mano fanfarrão, viu? Oh, ninguém te perguntou nada. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Segue o formulário. Camarote único, estádio 97. Pô, mas você torce pro Corinthians e tá bravo. É aquele paga lanche lá, aquele nosso que vem aqui que enche o saco. Mano. Ah, não, mano. Mala. Você paga lanche. Chato. Para de ficar ouvindo o que você fica falando, né, as bobagens. Véi, esse maluco é mala. Sabe aquele maluco de óculos, do meu cara de bocó que vem aqui de vez em quando? Não, chato. Não. Tá, véi, fala logo o que você quer falar aí, pica a mula. Ah, ouvinte é corintiano. É isso. Você tá maltratando o corintiano. Você tá louco? Mas peraí, as pessoas são obrigadas a gostar umas das outras, velho. E eu não gosto dele, não falo com quando ele. Quando liga um louco, o maluco lá que não gosta do outro louco lá, você fica incentivando. Não, agora mas o RG, eu não maltrato, velho, eu não maltrato, não, mas tá ele vai falar sozinho. Não, mas é que tá. Você precisa falar o que você precisa falar. Conversa ligar o telefone. Vai, ele tá brincando. Não, mas eu não tô, RG, ele é chato. Ô, Bá, conversa com o Ednei. Ele tá brincando. Vocês sabem quem é esse maluco? É chato. Ô, Ednei. Mano, você começou tá, véio, mal. Fala do Corinthians aí. O que você quer falar do Corinthians aí? Amanhã tem clássico Palmeiras. Você é a favor que o Ednei? Você é a favor da teoria do Benja que o Corinthians perca pra cair o Cristóvão e entrar o Benjamin o não Roger. Falou essa isso é a teoria do. Benjamin não falou que, isso. Essa é a teoria que o Mano concorda. Nossa, não, eu não concordo também. Que atitude covarde. Eu nunca torço pro Corinthians perder. Ah, que pena! O cara. Ai, que pena, caiu. Olha, eu não ouvi. Eu não ouvi. Falou. Como assim não ouviu? Ô, Ednei. Ai, que pena, Edgay, que você não participou. Caiu a ligação do Ednei, mas o Ednei tem que estar ao meio-dia amanhã na Rua Tutóia, 77, esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no bar do hotel. Você procura pelas meninas do Camarote Único e lá você vai ter o traslado com a torcida Estádio 97 pro Itaquerão, tá bom? Arena Corinthians. Viu só como Deus castiga, velho? Esse mano é vingativo, cara. Não é, velho. Esse maluco é chato. Eu não gosto de falar que ouvinte é chato, porque eu sempre gosto de pessoas que gostam do nosso trabalho. Mano deu mas uma esse bica, cara, velho, aquele maluco mal. Ah, mas aí você tem treta com ele. Não, não tenho. Juro que eu não tenho. Juro que eu não tenho. Os dois são pessoas. Não. Tem pessoas que são, às vezes, intragáveis. E ele é o tipo. Intragável? Sim. Não, vai. Aqueles caras que são chatão. É aquele cara que você, tipo, não conhece, sabe? Tipo, o cara te viu uma vez na vida. Aí você tá de costas pra ele. Ele chega dando aquele tapão assim em você, assim, ó. E aí? Sabe? Dá aquela carimbada nas suas costas. É mesmo, é. É igual tipo, o Rudy. É o Rudy, é mala, velho. Mala. Chatão, mano. O Rudy faz isso. Mas caiu, que pena. Vai, Dodô. Alô. Ó. Fala. Quem fala aqui é Lúcio. Lúcio do que, Lúcio? Lúcio Vicente Torres, no Corinthians. Vai cair! Isso. Cacilda, Silva. Isso, cara, tá sensacional. Tá Silva. Caraca, moleque. Nem você acredita, né, velho? Eu vou na torcida estádio 97. Vai, lógico que vai. Vou conhecer o castelo do Timão. E, cara, ó, por favor, esporte fino, tá? O traje. Oh, meu Deus, eu não acredito. Quem tá falando? É o Mano. Ô, mano, é nóis. Tamo junto, mano. É, mano, pode crer, mano. É Lúcio que tá falando, tudo bem, cara? Ô, oh, muito prazer, Lúcio, tudo bom? Porra, não, nome não acredito, cara. Nome completo. Eu tô com a minha filha aqui, eu tô até falando palavrão na frente dela. É, então... Não, pode falar palavrão na frente da filha. Ah, pode sim. Então calma. Porra. Quer saber que a vida fala é dura, aí, Gabriela, mano. Fala calma, com o Mano. Calma, calma. Fala aí. Fala, mano. Fala com ela. Olha, fazendo a filha falar, Sombra, olha que coisa, que injustiça. Oi, qual o seu nome? Mano, beleza, cara, ó, curto meu Deus do céu. Ué, mas sua filha tem voz de homem, velho. Brigando a menina assim, corintiana, é brincadeira. Bom, muito obrigado pela audiência, viu, Lúcio? Valeu mesmo. Qual que é a... Quantos anos você tem? Eu? 5.0. RG, 5.0, hein? Você acha que ele tá? Peraí que a Gabriela agora vai falar. Oi! Oi! Meu nome é Gabriela. Muito obrigado aí pela audiência, Gabriela. Ó, um beijo pra Gabriela. Esperta, ó, menina esperta. É, a Gabriela tá ouvindo a gente, tá vendo? Menina esperta. Você acha que esse ouvinte tá... Domingo? Tá o quê, RG? Ele tá lúcido pra... Ah, não. Sensacional. O lúcido tá lúcido. Sensacional. E qual que é o bairro que você mora, cara? Ô, meu camarada, vocês são demais. Eu escuto vocês todo dia, nós estamos com a minha filha na escola. Falei que não tá lúcido, velho. Só a criança, Domingo. É, é verdade. Olá. Não, é o bairro que você mora. O bairro que você mora. Onde você mora? O bairro. É, qual é o bairro? Eu moro no próximo ao shopping Campo Limpo, Jardim José do Mânia. Ah, aí sim. Campo Limpo é Zona Sul. E Campo Limpo é da hora, mano, pra morar aí. Lógico, você tá limpo, né, velho? Legal, melhor do que morar no Campo Sujo. É. Do lado da ABB, aqui na estrada de Tapicerica, é o lugarzinho. É, vamos que vamos. E ô, amigão, amanhã tem Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. O Corinthians ele precisa vencer pra continuar almejando o sonho de conquistar uma vaga pra Libertadores ano que vem. E aí, cara, você acha que o Coringão consegue vencer o Porco amanhã, que é líder do campeonato? Difícil não é não, cara, porque eu vou te falar uma coisa, mano. Todo mundo fica botando aí já o Palmeiras como campeão. Cara, eu nunca vi um campeonato mais enrolado igual esse que tá agora, entendeu? Tá, os Palmeiras é campeão. Ele tá quantos pontos na frente do Corinthians? 7 pontos? É, hoje 7 pontos. Só. Então, 2 jogos. É. Quem? Corinthians 2-3. 2-3 jogos. 2-3 jogos. 2,5. Olha, já foi 3 pontos pra Casa do Chapéu. É. Ô, Lúcio. O UOL publicou umas estatísticas aqui com as contas num site chamado Chance de Gol, né? É. Então, em relação aqui à briga por título, o Palmeiras... Sombra, antes de você falar, o Cuca falou que o Palmeiras precisa de 8 vitórias, 24 pontos, seria 72 pontos, é isso? Não sei, mas não, ele tá falando... Pra ser campeão? Ah, porque é diferente. Tá porcentagem, percentual de chance, né? Aí é outra coisa. Ah, é percentual de chance. Vocês aí são melhores aí nessas estatísticas. Ano passado, a essa época, o Corinthians tava com quantos pontos na frente? Ah, o Corinthians já tá... Ó, pra você ter uma ideia, o Corinthians ano passado, ele ganhou o campeonato... Não, mas é que tá, Domênico. O Corinthians, ele ganhou o campeonato brasileiro do ano passado com o número de derrotas que o Palmeiras tem hoje, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. É, isso é verdade. Ou seja, o aproveitamento do Corinthians era muito maior. É, não, esse ano a coisa tá mais apertada. Esse ano tá mais nivelado do que tava no passado. E o time do Corinthians era muito... Não lembro, mano, mas eu tenho quase certeza que o Corinthians já tinha uma margem de 4, 5 pontos. E pra você ter uma ideia, Domênico, o jogo que sacramentou o título do Corinthians foi aquele confronto aí. Porque quem brigava com o Corinthians pelo título aí, mesmo que a uma distância aí, teoricamente confortável, era o Atlético Mineiro. Quando o Corinthians pegou o Atlético jogando lá e meteu 3, velho, aí acabou o campeonato. Mas, Lúcio... Aí já tinha matado o campeonato, né? Veja como é curioso, porque aqui isso é um trabalho de percentual, de estatística, mede chances, né? Baseado, ok, no desempenho dos clubes, como eles jogam fora, como jogam dentro, muito bem. Uhum. O Palmeiras, lógico, tá disparado na frente com maior chance, embora a pontuação seja próxima entre Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras tem 45,9% de chance de ser campeão. Com 64% hoje de aproveitamento. O Flamengo... que tá em segundo lugar, tem 21,9%. Com 62% hoje de aproveitamento. Isso? Ele analisa todos os jogos finais? Faz uma análise de quem vai enfrentar, como que o clube se comporta jogando fora contra time grande. Fora, clássico. Clássico, tem uma série de itens aí. O Atlético... Mais uma coisa, o Sombra. Pois não. Me fala, vocês sempre comentam aí, o time ainda não teve aquela fase, ruim do campeonato. A fase de queda. É, fase de queda. O Palmeiras já teve? Teve. O Palmeiras perdeu. Teve um início ruim. O Palmeiras não, deu uma vaciladinha teve aí. Teve o início que perdeu duas seguidas e depois perdeu, foi na reta chegada, RG, que foi aquele Botafogo, perdeu o Botafogo, o Chapecoense empatou com o Chapecoense. Duas, três rodadas que foi, não teve foi uns tão bem. Empatezinhos aí, né, de bobeira. A fase pode voltar. É, isso, nada pra qualquer um. Mas a fase do Palmeiras já tá ruim, empatou dois jogos. Se você analisar, é que os confrontos são complicados, mas se o Corinthians ganha amanhã, o Palmeiras terá ganho apenas 5 pontos em 12. Mas é que tá. Então, mas jogos difíceis. Exato. Isso você não tem que pode analisar. Deixar de considerar de um momento ruim. Sim, mas um momento ruim. Muito difícil, então, né? Mas a gente precisa analisar os confrontos que você tá tendo. Porque muitas vezes, Sombra, os confrontos você também, você tem aí, cinco jogos. Muitas vezes tem um time complicado durante esses cinco jogos. Se você ganhar, por exemplo, dois jogos, aí no meio, aí no terceiro jogo é um time complicado, depois são mais dois jogos fáceis, você já começa embalado porque você ganhou dois, aí você pega esse time mais complicado porque você tá com uma moral. Mas olha como pode ser. E depois dos outros dois jogos você tem praticamente 100% de aproveitamento. Eu não tô falando de sacanagem, é só pra gente exemplificar. Vamos supor que o Palmeiras perde do Corinthians. Depois do Corinthians, o Palmeiras joga com quem? Curitiba em casa. Vamos supor que chega e empata com Curitiba em casa. Tropeça, aí, empata. Aí perdeu o título. Aí aquilo que a gente chamava, era ruim o momento. Porque eram confrontos complicados. Se emendado com o Curitiba, se caracteriza por uma baixa horrorosa. Porque, quantos pontos tem jogo ainda? Tem 39 pontos a serem disputados. São 39 pontos. Eu acho que esse campeonato está muito enrolado ainda. Bom, mas continuando só com o percentual, que tem coisas curiosas. Vai. Então o Flamengo, que está quase empatado com o Palmeiras, ele tem da metade de chances que menos o Palmeiras. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado. Mas, curiosamente, percentualmente, ele tem menos chances que o Santos e o Corinthians. Sim. É os confrontos. O Atlético tem 7,2% de chance. O Santos tem 14,2%. E o Corinthians tem 10,2%. E o São Paulo? São Paulo não aparece como chance de ser campeão. É que os números são frios, né? Os números são frios e você tá embasado nos números. Rodada, né? Mas vai mudar aí o desempenho do jogador. Muitas vezes um jogador que tá lesionado, claro. Tudo isso tem que ser pontuado. Na briga, acho que muda. E na briga pela Libertadores, idem. Palmeiras, Flamengo, Santos e Corinthians têm mais chances que o Atlético Mineiro. Já para brigar por Libertadores, o Palmeiras e o Flamengo têm uma distância menor. Um tem 93,8% de chance, o Flamengo 83,2%. O Santos 76,2% e o Corinthians 67,4%. O São Paulo, claro, tem muitos São Paulinos ouvindo, aparece. Mas seria um grande milagre. Ah, meu Deus, eu falei! Quanto? Sim, 0,2. Mas é chance, não tá? Tá aí, tem dois. A chance do São Paulo pegar a vaga no G4 é a mesma de você encontrar Gisele Bündchen agora querendo sair com você na Paulista. Vamos sair pra jantar e depois vamos pro motel? Uma coisa é não ter. Mas tá tão louco esse campeonato. 0,2 é não ter chance. Santos e Corinthians, já falei isso, vou repetir. Ah. Santos e Corinthians hoje, com 9 derrotas o Santos e 8 derrotas o Corinthians, tem a mesma chance de ser campeão, cara. O Santos tem a mesma chance de ser campeão? Pela pontuação que falta. Chance de ser campeão. Mesma chance de quem? O Santos e Corinthians, a mesma chance. De ter. Um com o outro. Pelos gente, pontos incrível. Que tem. Ah, tá. Você entendeu? O São Paulo tá tão atrás e tem o mesmo número de derrotas. Pois é. É tão louco. Mas aí tem a diferença dos empates e vitórias. Os empates. São Paulo perdeu quanto aí? Por isso ele venceu bastante. São Paulo perdeu 9. O Santos perdeu 9. Caraca, só que o Santos venceu 13 e o São Paulo venceu 9. Entendeu? É a diferença. Mas é a mesma coisa. Você pega Santos e Atlético Mineiro, que eu já falei. Olha o que diferencia são os empates. Só para arrematar os percentuais, mano. Claro. Só para arrematar aqui. Para rebaixamento. O Inter tá numa situação difícil. O América praticamente rebaixa. O Inter acho que não cai, não. O América 99,98%. Difícil, hein? O Santa Cruz tá lá também. 92,2%. Não tem chance. Né? Ou seja, a chance do Santa Cruz cair é igual a chance que o Palmeiras tem de ir à Libertadores. Ou seja, vai cair. E o Internacional, bem menos. 33,2%. Preocupante, hein? O Figueirense que tá na zona tem menos chance de cair do que o Vitória que tá fora. O Vitória que tá fora tem 35,4, mais chances que o Inter, que tem 33,2. Porque os jogos do Vitória são mais complicados que o Inter. Mais difíceis. E o Cruzeiro tem 21,2, o Sport 20,8 e o São Paulo 7,1% de chance de então cair. Então chupa, mano. É irreal. Em real, seu nariz acredita em 0,2 e não acredita camisa em 7%. Grande, é, camisa grande. Do cacete. Eu camisa tô vendo. Grande. Pesa diga aí, demais, Lúcio. Fala aí, Lúcio. Joga sozinho. Tô vendo. Eu, quando o Cristóvão foi contratado também, os amigos daqui que frequentam o clube aqui, os amigos aqui do Capão, aqui, da região, que eu tenho oficina aqui no Capão. Todo mundo, que não sei o quê, que não sei o quê. Meu, mas eu mas não qual tipo de oficina você tem? Não entendi. Qual tipo de oficina você tem? Oficina mecânica. Entendeu? E qual que é a peça que dá mais problema aí, o coxinho? Se precisar, é só ligar, viu? Boa! É, qual que é a peça que dá mais problema aí? Ele faz de tudo, viu? É injeção eletrônica. É, a nossa especialidade lá é injeção eletrônica, esses câmbios robotizados, essas coisas. Desmanche. Ó, quanto que sai um câmbio aí? Porque o câmbio é caro, velho. Eu não vou falar a marca. Ô, aí, mano, vai. Que é o câmbio? Uma média, assim, de um câmbio, vai, de um carro 2.0 turbo. Turbo? É. Ah, mano, se for... Mas é mecânico o câmbio ou automático? Não, automático. Ah, você gasta brincando aí na faixa de 7 pau. Não, isso daí é pros outros, mas aquele nosso descontinho pra integrante do estádio. Quem estiver ouvindo aí, que for na oficina, tem um desconto. É só falar que é ouvinte da Estádio 97. Do Estádio. E qual o nome da oficina aí? É Giscar. Giscar Serviços Automotivos. E fica onde? Eu tô aqui perto da estação do final do metrô Capão Redondo aqui. E você faz retífica aí? Faz, retífica de motor, câmbio... Pô, mas tá caro, mano. 7 conto, eu compro um carro. Não compra, não. Eu lembro que uma vez eu tive um carro... Meu carro deve estar valendo o quê hoje? Na tabela Fipe, uns 6.200. Não fala, não fala isso, é pecado! Não fala que esse preço é da roda, não fala. Senão você vai passar vergonha igual o outro com um borracheiro. Eu lembro que, puta, muitos anos atrás tinha um carro que ele vivia dando problema no diferencial, cara. Diferencial. Mas era Opala. Não, era um Chevette. Ah, mas Chevette é... Mas é um carrinho bom, bicho. Esse carrinho aí aguenta trânsito. Eu que tive, deu azar, eu né? tive um Chevette que pegou fogo, sozinho. Ah, me conta uma coisa. Para. Olha, o Mota... Mas não é verdade que mas Chevette o Chevette pegava o seu pegava carro fogo? Corinthians? Hã? Porque o Corinthians também tem problema no diferencial, porque não tem o diferencial hoje. Mas é animal. O Corinthians não tem, é verdade, mano. O diferencial ano passado era o Renault. Giz mecânica. Não é verdade que o Chevette pegava fogo? No banco do motorista, né, Mota? É, pegou fogo, velho. É, mas lógico, você tá com a rosca quente, velho. Isso aí véio. Foi ficar atrito muito tempo do Mota no banco lá. Pegava fogo rosca. No banco por outro motivo. Quem é, RG? O cara tá com a rosca queimada. Encosta no banco, velho. Já lógico. Pega fogo mesmo. Mas o Chevette pegava, velho. Ô, Lúcio, mas vem cá. Se o Lúcio tá lá na oficina agora ou não, tá em casa? Não, já tô em casa. Já fui buscar minha filha na escola. Aí já tem freguês querendo ir pra lá, velho. Tá ô, Lúcio. Opa, pode mandar que eu tô indo pra lá. E quanto, por exemplo, você pega lá o preço da... Como que você calcula a mão de obra, por exemplo? Como que o mecânico calcula quanto ele vai cobrar de mão de obra? Pela cara do cliente. Fala aí! Tá vendo, mas tem que ser, é assim que funciona. Não, é verdade. Mas é assim, sabe, mano. De preferência. Mas gente, tem... Tipo assim, você vai fazer um freio completo lá. Pega um carrinho aí, um palhozinho. Você gasta aí de mão de obra ali uns R$160. De mão de obra. É baratinho. Mas normal, isso se vai. Chegar o palhozinho que você falou, né? Não, mas se você... Chegar o Benja lá com o Bop. Uma Santa Fé. Uma Santa Fé lá na oficina, aí você gasta um pouco mais, porque o trabalho é dobrado. Ah, é só desparafusar aí e trocar pega, a peça, mano. Mas tem ABS, tem airbag, você tem que tomar... Aí começa aquele negócio, ó, não achei no fornecedor, tem que... aí vai longe a conversa, viu? Não, vai não, cara. Lá e por que, gente, que é tão diferente o preço das peças, às vezes, num lugar pro outro? Depende do desmanche. Mesmo. Isso aí não tem como você... Não dá pra chegar pro cliente e querer cobrir preço se ele vem com um orçamentozinho na mão sem saber onde que ele pegou o preço, entendeu? Mas você... Porque, de uma loja de peça pra outra tem diferença de 20, 30%. E quanto tempo você tá no mercado, velho? A oficina lá já tem quase 30 anos. Porra! Sempre foi sua ou...? Não, eu entrei de sócio lá com... Já, a oficina já tinha montada já. Ah, e os sócios caíram fora? Teve briga? Não, a gente se dá bem. Foi preso. Essas coisas com sócios geralmente dá briga, né? Foi preso. Não, briga não tem, não. Quantos sócios são? Só eu e mais um. Ah, então tá bom. E o teu funcionário, costuma pegar carro que tá pra conserto pra dar um rolê no fim de semana? Dá um giro? Não, lá a gente não usa isso, não. E nem tira a gasolina dos carros, que a gente usa... Também é importante. Peça, e o step? Com máquina de querosene. E troca o step? Troca o step ou não? Só quando tá careca. Quando eu tô precisando fazer uma viagem assim, a gente faz. Oi, esse Lúcio, cara. Que time você torce, Lúcio? Corinthians. Cara, é Corinthians, isso mesmo, velho, isso mesmo. Qual a sua dúvida? Não, isso mesmo, velho. Ah, é desmanche, então. Você não vai falar disso, não, porque tem mecânica aqui que é São Paulino. Que eu vou te falar uma coisa, hein, bicho. Escapa a quarta, isso aí. Não, para, esse aí, ó, esse aí é, eu acho que é desmanche, hein, velho. Queima óleo, desmanche, queima, mano. Um óleo adoidado, entendeu? Os caras é desmanche aí, mano. Mas, ó, amigão, qual que é a peça do Corinthians que tá faltando pra esse time engrenar de vez no Campeonato Brasileiro? É o chassi. Pra trocar a embreagem, mano. Tá patinando demais esse carro. É mesmo, velho? E cabe a quem aí consertar isso daí? É o Cristóvão Borges? Jogador, entendeu? Jogadores mesmo? Uma coisa, ó, no jogo contra o Santos. Quando o Corinthians começou, voltou o segundo tempo, cara, quando eu vejo um jogador, não é só do Corinthians, não, de qualquer outro time, sim, o cara perde a bola e vira as costas pro cara que, tá, que tomou a bola dele, você já vê que o time já não tá mais naquele negócio. Né? Contra o Santos, acho que foi no primeiro gol, o segundo gol do Santos, não sei, que daí eu já fiquei com raiva e nem assisti mais o jogo. Ah, meu... eu não lembro quem era o jogador. O cara perde a bola no ataque e vira as costas pro cara, bicho, deixa o cara sair com a bola. Ah, meu, come o fígado do cara, vai lá e passa o pé, sei lá. Mas quando o jogador começa a fazer corpo mole, aí você já percebe que não é culpa do técnico só, entendeu? Ô, mano, mas amanhã é contra o porco, mano. Tem que pegar o cara lá e chamar ele na xincha. Mas amanhã, mano, precisa ganhar, velho. Amanhã é contra o Parmeira, velho. Ah, não vai ganhar, mas não. Eu vou te falar, amanhã você vai ver ganhar. Outro Corinthians em campo. Vai ganhar, não. Então, eu também acho, velho. E eu conversei com pessoas aí que me disseram, tá certo? Que o grupo tá com sangue no olho e que o Corinthians não perde o jogo amanhã. Mas combinaram com o Palmeiras? O perder é muito combinou pouco. Combinou tudo combinado, não? O não perder é muito pouco. É, o time do Corinthians precisa vencer, cara. Precisa vencer e convencer. Porque esse é um jogo... que serve como um divisor de águas pro Corinthians do Campeonato Brasileiro. Porque ganhar um clássico assim, ainda mais do time que tá liderando o Campeonato Brasileiro, dá um up no psicológico, mano. Dá confiança pro grupo. Então o Corinthians precisa ganhar amanhã, mano. Demais. Amanhã é o nosso dia, mano. Amanhã o Gustavo mete caixa, hein? Ah, cara, eu quero conhecer. Você eu vou conhecer a arena amanhã. Meu feeling, cara. E vou levar aquela sorte pro Corinthians. Pode gravar isso aí. Boa, mano. Então se perder, desejo, a culpa é sua. Desejo excelente sorte pra você. Tenho certeza estádio? Que você é pé quente, cara. Ah, opa. Tá eu e a Gabriela aqui, a Gabriela vai estar torcendo em casa e eu no estádio. É a primeira vez que você vai no estádio? Na arena, ele falou. E ó, então amanhã... rapaz, primeira vez aí. Não, a zica é o cara quando vai a primeira vez no estádio, não no novo estádio. Ah, você falou. Pode outro, você falou. O corintiano não funciona assim, não. Pode escrever, Sombra, é nóis. Quem pode dar a zica pro Corinthians é aquele de gay que ligou agora há pouco aí, isso aí não. Também. Ô, Lúcio, então amanhã... meio-dia, na Rua Tutóia, 77. Rua Tutóia, 77. Esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, tem um hotel, no bar do hotel, rola o esquenta, de onde sai o traslado pro Itaquerão, tá bom? Beleza. Arena Corinthians, véio. O Santiago Bernaleste, o Coliseu da Zona Leste, escolha. Coliseu. É nóis, amanhã... É o Lulão. É o Lulão. Aí, ó. Lulão, pode marcar, hein? Boa, é tudo nosso. Pintou o campeão, hein? Ei, cadê o papagão? Mas essa é da hora, mano. Já pensou o Corinthians ganhar o título brasileiro ainda, velho? Nossa. Tem um menino na minha sala que ele é palmeirense e senta bem atrás inteligente, de mim. Inteligentíssimo. Ó, zoa ele, fala, você já caiu duas vezes, seu mané. É inteligentíssimo esse menininho aí, viu? E zoa seu coleguinha, fala, você não tem mundial, seu manézinho. Zoa. Aí ele vai falar pra você, você não tem dente. Gente, a menininha não é corintiana coisa nenhuma. Lógico que é, lógico que é. Fica enforçando a mina. Ela é inteligente pra caramba. Você viu que ela já falou do menininho palmeirense, Sobrado? Ela tá de olho no menininho palmeirense. Ô, Domênica, é uma criança. Mas é aquele amor de criança. E ela já vinha escutando a rádio. Inocente, né? Muito obrigado. Amor inocente, né? Então valeu, Lúcio. Muito obrigado, boa noite, bom fim de semana, viu? É só chegar lá, né? Isso, Rua Tutóia, número 77, ao meio-dia. Procurar as garotas do único, né, Bá? Sim. Mas tem que sair do elevador, viu, velhinho? Não, não tem elevador. Não, lá. Ah, nesse não tem? Tem que subir escada? Não. Nesse não tem elevador. É a escada rolante lá. Não. É a escada rolante lá. Então você desce da escada rolante, hein? É a escada rolante. Quem vai estar lá, Bá? Quem vai estar lá? Bá? O próprio Bá vai estar lá, viu? É a escada rolante. Então você desce da escada rolante, hein? Ó, um abraço pra vocês aí, cara, que vocês tinham... tenham muita saúde para fazer esse programa quiser. Por muito tempo para nós aí. Se Deus muito quiser. Obrigado, velhinho. Obrigado, um abraço. Vou dar um abraço aí para todo o povo do Capão Redondo que está escutando. É isso aí. Então, um abraço a todo o Capão. Boa. Toda a comunidade e não pobre esquece, da Zona Sul. E não esquece de dar desconto para a galera que for lá na oficina. É, opa, onde é? Dá o endereço aí. Que escuta Estádio 97, já está feito o desconto. Quando? Boa. É na Giscar, né? Giscar, peças e serviços automotivos. Boa. Boa. É isso aí, beleza? Velho. Valeu. Falou, rapaziada. Boa noite. Abraço. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Estádio 97. O Benja vai levar o carro lá na Giscar. Vai. Você vai. Sabe vai que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para a Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, Paulo Horn e pra toda a família Esser. Agora é hora de mais mensagens através do nosso WhatsApp no oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3033-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Boa noite, galera. Fabinho Moraes, Zona Sul de São Paulo. Mano, o que é mais certeza pro clássico contra o Palmeiras? Que o Corinthians vai fazer um pênalti idiota ou que o Cristóvão Borges vai estragar o time no segundo tempo? Um abraço. Já sabe que vai se ferrar. Já o Corinthians já sabe, velho. Já sabe que vai fazer. Você viu, Botinha? Percebeu, não? Jogo, medo, mano. Esse é o típico jogo pra você conseguir reverter qualquer situação adversa que você tenha. Ou não. É, eu acredito aí que o Corinthians consiga aí uma vitória convincente amanhã. E que o Cristóvão, talvez aí diante de uma boa partida do Corinthians, também consiga, talvez, pelo menos uma trégua da torcida. Vamos torcer por isso aí. Vai, Corinthians, mano. É. Vamos lá, mais mensagens. Aí, mano, a torcida do Corinthians vai ficar igual o seu braço depois que parar de tomar bomba. Muxinha amanhã, hein? Palmeiras 3, Gambá 0. 3-0. Abraço, mano. Ai. A única coisa murchinha que olha eu presenciei. Olha lá. A única coisa murchinha que eu presenciei na sua frase é a sua massa encefálica. Tá murcho, mas não pega nada, não. Obrigado pela audiência aí, parceiro. Tamo junto. Olha, e não fica murchinho aí não, viu, gente? Tem aí o segundo torneio Energy Poker pra acontecer semana que vem. Tá, não deixe de participar, galera do poker. Atenção, aviso do Estádio 97. Aumente o volume do seu rádio. Atenção. Premiação garantida mínima de R$150 mil. Você fala, onde? No segundo torneio Energy Poker. Semana que vem, dias 23, 24 e 25 de setembro. E você ainda pode fazer a sua inscrição. Acesse o site energypoker.com.br. energypoker.com.br. Organização da Cassineira. R$150 mil de premiação mínima garantida. Participe, hein? Vamos lá, mais mensagens. Oi, Dodô, aqui é seu amigo Enzo Alegretti. Queria saber se eu podia levar a sua filha Nicole pra ver o jogo do Palmeiras. Não, cara. Tá. Posso? Rapaz! Olha que nível nós chegamos. Amor de criança. Olha aí. O Alegretti, ele tá louco, velho. Olha aí. Amor de criança. Ele tá completamente maluco. O cara já quer garantir desde já. O cara já tá querendo. Primeiro precisa saber a conta bancária do menino aí. O Alegretti tem dinheiro? Vocês acham que tem? Não sei. Mas do outro lado, ele tá pensando a mesma coisa. Vai empatar, né? Mas desse lado não tem dinheiro. Vai empatar. Filhão, o dote cabe ao pai da noiva, velho. É, o Dote é o pai da noiva. É, o pai de noiva. Sabe disso. É. Ele tem que pai ser, velho. Sabe por que na China as crianças fêmeas elas são descartadas, velho? Como assim? É verdade, velho. Na China você não sabia disso? Não. Opa! RG número 2. Os pais não querem. É igual cachorro, é eles verdade. Só querem macho. É, mano, lá mas na eu China. Eu prefiro as fêmeas. Então, não mas a do, fêmea, do teoricamente. O nome não aí. Vai passar pra frente, entendeu? É, mas o Dot. É porque. É... O nome não vai passar pra frente. Você cruza e tudo mais aí, mas por exemplo, na China, as crianças fêmeas, Sombra. As fêmeazinhas, sim. Quando nascem. Crianças quando nasce, fêmeas não é bicho, você tá louco? Não, mas na China é, velho. Na China é. Mano, eles descartam, velho. É, tem família até que matava a criança, velho. Quando nascia a mulher, você que acredita? Horror. É verdade. É verdade. É, horror, é verdade, mano. Pô, você não... É a lei do filho único lá, né? Não sabia disso, não. Não, é porque agora... é lá a lei do filho único. Então, se o cara tem um filho, uma filha mulher, o que acontece? O nome da família dele não vai pra frente. Bom, vamos lá. Mais uma mensagem. Boa noite, galera. Aqui é o Cláudio de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Mano. Mano, quem nasceu primeiro? O ovo ou o Corinthians? Abraço, galera. Nossa! Ah, não! Ei, eu vou embora agora! Ah, não! Acabou! Ah, esse ganhou, vai! Piadinha idiota, cretina! De um ser que tá fazendo peso na terra. Ó, por exemplo, é uma pena, cara. O ator lá que tá fazendo baita sucesso morreu ontem e o cara aí continua vivo. Olha! Deus poderia ter girado o dado assim, ó, RG número 2, invertido os fatores. Você não pode desejar matar. Não, mas eu não tô desejando, é que o mundo. Ele precisa, sabe, reciclar. Não, nada disso. Alguns chegam, outros vão. Mas de vez em quando, essa girada do dado, velho, é meio injusto. É meio injusto. E quem nasceu primeiro foi a irmã dele. Ô, juiz! O que tem a irmã dele? Nasceu primeiro. Segue o jogo, sem falatório. Estádio 97 tem oferecimento de Eliar. Recomendada pelos especialistas em bateria. Também é oferecimento da Pirelli. Chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou! Dutra Máquinas! É mês de aniversário da Dutra Máquinas. Então, se você estiver precisando de ferramentas, você tem que aproveitar esse mês aqui e correr até a Dutra, porque setembro é o mês de aniversário da Dutra e tá cheio de ofertas incríveis para comemorar junto com você. Nesse mês, a Dutra Máquinas destaca a linha de ferramentas à bateria da DeWalt. Eles têm furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto à bateria. E as ferramentas DeWalt podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, garantindo altíssimo rendimento no seu trabalho. As ferramentas DeWalt são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Por isso que a DeWalt dá 3 anos de garantia. A linha completa de ferramentas DeWalt, com preços imbatíveis, você encontra na Dutra Máquinas. Vá a uma das 5 lojas ou compre pelo site dutramáquinas.com.br. Bom, dá uma navegada pelo site, você vai curtir demais, cara. Pra quem curte ferramenta, eu tô fazendo reforma em casa, velho. Aí, Motinha, entra lá, cara. E lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Vamos lá, último ouvinte da noite, no 3284-7097. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o Mota. Um é jegue, o outro imbecil. Você não viu essa versão aí? Ah, não gosto disso aí não. Não é legal não. Alô? Como assim, mano? Ah, não é legal. Mota é gente boa. Pô, alô? E outro, agora o trouxa é o gênio. Onde você viu o gênio? Não, outro lá? Você não entendeu a música. Ah, como é que é? Um é o jegue e o outro imbecil, entendeu? Ah, não um é jegue, não. Ah, um jegue. É, um é o jegue mas e o outro. Mas quem é o jegue, quem é o imbecil? Aí escolhe, alô? Entendeu? Aí não, alô. Alô? Quem fala? É Paulo. Paulo, tudo bem? Tudo bem. Paulo do quê? Paulo Henrique dos Santos. Quantos anos, Paulo? 24. Ah lá, RG, assumiu, hein? 2.4, mas tá sumido. Pergunta quem não quer calar. Vamos lá. Eu espero uma resposta franca sua. Ah, sensacional. Quem vai dar Paulo amanhã em quem? Ah, é sensacional. Quem? Sensacional. Trocadilho. Ah. Vê lá, puxador. 69 sexta-feira. Tá bom, 69 sexta-feira, tá bom. 69 sexta-feira. Tudo que a gente quer. E o bairro? É Taboão da Serra. Taboão. Taboão, velho. Tem Taboão, tem Tabuinha. Ah, Taboão. Sensacional. E... ali, Zona Sul. Ô, oh, peraí, não, mas isso não pode passar batido. Ô, Mota, o assim? Que você falou? O quê? 69 é tudo que a gente quer? É, nossa. Eita! Ah, ô, Motinha. Ué, quem tá necessitado, velho? Rapaz! Acho que isso aí não tá tão fechado quanto a gente imagina. Não, eu tô falando que é tudo que a gente quer. Não quer dizer que vai acontecer. Não, não quer dizer que vai acontecer, velho. Querer... Por que você falou, não sei o que vai acontecer, você olhou de lado assim pro bar? Que aqui tá... Meu, mas ó, o chato é saber o seguinte. Puta, aí é 89, vocês dois. É tão mandado aqui. Que a outra tomou o Twitter dele, velho. Você acredita? Você tá falando sério? Velho, ela respondeu. Eu mandei aqui, agradecendo ali pelo nude. Aí, o que ela fez? Ela respondeu por ele. Nossa! Não. Ela administra seu Twitter? Você tá falando sério? É, ela tomou a senha do cara, velho. Não, pode ser. Eu falo, bah. Você tá falando sério? Sai dessa, é. Jesus, pau mandado, velho. PM. Puta, aí foi pro saco. Putz, perdeu dessa, o Twitter, foi pro saco, velho. Tá bom. Velhinho. Não, é que nem aqueles Facebook de casal, né? Aquilo aí, para. Não funciona. Aquilo é horrível, hein? Facebook que de é casal, aquilo, hein? Não, e coloca assim o nome inteiro, por exemplo, do bar, né? É, bar e Cris Paglioni. Aí coloca o nome família junto, feliz. É, e põe as duas fotos só de casal. Ah, família feliz. Da família feliz. O do mano também é. Tem coisas que você não pode ter em conjunto, né, cara? Não é querendo fazer nada. Principalmente a gente que trabalha em rádio, né, cara? Não, mas porque o assédio é grande. Não é questão de assédio. Não é que o cara vá aprontar alguma coisa. Talvez, né, mano? Por exemplo, uma escova de dente. Você divide com a tua esposa? Ai, vamos ter uma só? Lógico que não. Nossa, ridículo. Não. É que nem banheiro. Não dá pra dividir. Banheiro não dá pra dividir, velho. Conta de rede social precisa ser a mesma coisa. É individual, cara. Você comparou rede social com escova de dente? É como se fosse. Ah. E banheiro também não dá pra dividir, gente. Desculpa. Ah, ó, agora agora o Mota falando como se todas as pessoas no mundo pudessem... Urinassem no chão. Cada um tinha o seu banheiro. Cada um tinha o seu banheiro. Morro em Santos. É. Na época que morava no morro em Santos. Ué, fazia lá fora. Cada um no cantinho. Você tinha um buraco e o outro tinha outro buraco. Lógico, cada um no cantinho. Mas aí não dá pra dar essa generalizado, cada um que tem pressão, o seu... Porra, olha, você aí no seu apartamento agora... Cada um tem o seu... Um vai no quarto da empregada, o outro fica no quarto de empregado. É isso. Tem residências aí que tem um banheiro só pra 8 pessoas. Exato, O Mota tá totalmente é o nosso fora caso, né? do... O meu é. Ah, o seu é, tá. Onde bom. Que é? Ué, na o sua meu? Casa tem residência, tem um banheiro pra você, é um só, os três irmãos, a dona Maria e teu pai. Qual o problema? Minha casa é um só. Ué, você... Mentira, que tem o banheiro da empregada. Aqui não tem, você tá louco. Não tem. Mentira. Vamos lá, gente. O cara é o dono da casa, cacete. Eu sou dono da casa, falando não tem. Tanto que o Sombra não deixa a empregada usar o banheiro dele. Vai aonde? Na porta. A empregada do Sombra, velho, vai trabalhar de fralda, só precisa dar uma esguichada lá no usa do apartamento. Você mas tá não... louco? Deixa ela tomar banho depois do serviço. Duvido que você deixa lá. Deixa eu tomar banho depois. Se tiver pode, mas vai ter que usar o meu banheiro. Ué, não tem problema. Velhinho, e aí, qual que é o time? Todo Poderoso Timão. Ah, Corinthians, mano. Coringão, mano. Boa, amigão. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Opa, boa, mano. Ganhou a última vaga. Oh, parabéns. Sorte, você tem que estar amanhã, meio-dia, na Rua Tutóia, 77, esquina... com a Brigadeiro Luiz Antônio. Sabe tá chegar lá, velhinho? Beleza. Ó, você vai conhecer o Taj Mahal de Itaquera. Ei, isso mesmo. Cuidado com as placas na cabeça. É impactante. Pode ir descalço. Você chega ali na radial, velho. Você olha, cara. Aquela cena, assim, monumental. Sabe? O sol fazendo aquele contraste. Mas olha... A cena paradisíaca, mano. Show. Imagem 4D, filhão. O aviso da RG foi importante. É bom salientar. Não pode ir descalço, gente. Não vai gente. Descalço não, hein, gente. Cala a boca, mano. Cala a boca. Ô, amigão. A escada rolante pode prender. Prende a unha? Ô, amigão. Apesar desse discursinho preconceituoso de um cara que morou a vida inteira no Canal 2, que andava descalço durante 23 horas por dia, só calçava o chinelo pra não pisar em cima do cocô quando transbordava o córrego. Ah, não! E um cuidado discurso com a preconceituoso. Também. Nossa, que vingativo. Eu esperava um pouco mais de humildade do senhor, Sérgio. Continua falando do seu time que vai tomar um cacete amanhã. Um cara que plantou lá durante muito tempo em Santa Isabel, sabe? Tinha uma horta lá e tudo mais. Andava descalço. Mano, tem que tomar cuidado com as placas de mármore. Ô, amigão, estamos chegando aí no término do programa. Vamos falar um pouquinho de Corinthians aí. Amanhã o Corinthians consegue uma ressurreição nesse Campeonato Brasileiro, cara? Sim, lógico, com certeza. Ressurreição que eu digo, não é com relação à colocação do Corinthians. Você acredita, o Corinthians é o quinto colocado hoje do Campeonato Brasileiro, mas muitas vezes o Corinthians ele não consegue aliar dois fatores importantes, o rendimento e o resultado. Muitas vezes o Corinthians ele consegue o resultado, mas ele não rende tão bem durante a partida. Amanhã o Corinthians ele tem tudo para ter o rendimento e ter o resultado. Amanhã é a partida para que o Corinthians possa fazer aí a partida memorável do ano. O Corinthians ele precisa de um bom jogo, um jogo convincente, ainda mais contra um adversário direto, o líder do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians tem tudo para fazer isso amanhã. Porque nesse Campeonato Brasileiro, a única partida de fato que o Corinthians foi lá e deitou e rolou, cara, foi contra o Flamengo, que hoje é o vice-líder também. Então, amigão, quem você acha que fará os gols do Corinthians amanhã? O Gustavo, 1-0. Boa. E o outro vai ser do... Nem sabe o time, velho. Não, ele tá decidindo quem vai... Do Guerreiro. O cara não sabe, né? Do quê? O cara tá sem fé, velho. O cara não acredita, velho. O cara sabe que vai tomar uma piaba. Piaba o seu fiosco, tá sem fé. O negócio é o seguinte. Mano, você tá querendo fazer... Gustavo e Rodriguinho. Você quer colocar coisas na cabeça do torcedor? Esse é o tipo de torcedor que vai lá amanhã. Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque o torcedor sabe que é pau. Você vai ver amanhã. Você vai ver amanhã, seu nosso cego. 6 da tarde. Amanhã é pau, mano. Você vai ver amanhã 6 da tarde, seu pau. Vai ver amanhã 6 da tarde. Eu quero. Ô, amigo, mano, salve. Segue o jogo, sem falatório. Estamos chegando aqui no final do programa, amigo. Manda um abraço pra quem você quiser aí. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do Hospital Albert Einstein, que trabalha comigo. E um abraço pra minha família. Ô, e um abraço pra rapaziada mesmo do Einstein, cara, porque a audiência é maciça, desde o valet até os médicos, cara. Mas o pessoal da farmácia ouve demais. É verdade, velho, é verdade mesmo. Farmácia do Einstein. Pô, outro dia eu tive lá, cara, o pessoal do valet escapou, a gente ouve mesmo, isso aqui é porra da hora, mano. Obrigado mesmo. Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço pra galera aí. Valeu. É isso aí, mano. Agora, fim de semana, o mano vai. Provavelmente, ou ele tem uma festa, baile de debutantes, casamento. Tem que ir bem barbeado e cheiroso. Ah, com certeza, né, Sombra? Ninguém merece. O cara tá de terno com aquele cheiro de ranço. Não, cheirando lá, nossa. Aquele cheiro de pata negra, velho. Sabe o pata negra quando você abre e bate aquele sol, empesteia a casa inteira. Nossa senhora, meu Deus. Tem gente que cheira o pata negra, velho, aquele presuntão lá. É, amigão, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, meu irmão. Esse é top demais, cara. Você vai passar de manhã, você vai treinar, tá certo? Você vai voltar pro seu trabalho, você vai voltar pra casa. Pode ir pra balada que você vai estar cheiroso, sem tomar banho, velho. Durante o período inteiro que eu citei aqui, você pode ir pra balada que você vai levantar o braço do lado da mulher, mano. Ela vai falar, nossa, que perfume é esse? Nossa, que fragrância gostosa, velho. Ela vai falar assim pra você, velho. E é esse desodorante, o Bozano Extreme, ele é top demais. Ele tem uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, amigão. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção, parceiro. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem gente perguntando qual a dica daquele restaurante japonês lá do Morumbi, da Avenida Morumbi. É o Boru Sushi, galera, olha. Boru Sushi fica na Avenida Morumbi, 6936, bem próximo ali da Ponte Morumbi. É um restaurante japonês, nota 10 no Morumbi. Muito legal, show. Muito bacana, tá show. Bom? Aconselho. Esse RG, é top. Quem ganhou o boné estádio... Aliás, eu vi o Márcio mandou aqui um... Não é um barco de sushi, sabe? É um transatlântico. É mesmo? Assim que é bom, mano. Deixa antes de você falar os presentes, RG, eu queria convidar todos os ouvintes. Sim. Vai ter, aliás, um grande abraço ao William Lin, que convidou todos os senhores. Grande o William Lin, o Emerson Chum, o Glauco, o pessoal lá da Elite Glam. Convidando aí pra vocês irem na overnight no domingão. Levem os familiares, levem as crianças. Sim. Tem lá o espaço pra poder brincar com as crianças. uma festa muito legal que vai acontecer na Overnight conosco lá. Vai boa, ser bem legal. Top, hein? Todos boa. Convidados, hein? Excelente e, festa. E, mano, a Ruth Corintiana, minha amiga, adora você, tá me mandando um beijão. Bom, um beijão pra Ruth Corintiana. Quem ganhou o boné obrigado. Da Energia Sombra foi o Lúcio Vicente. É isso aí, bonés Vista Aérea, Estádio 97. Bonés Vista Aérea você encontra no telefone 3031-2288. E quem ganhou a camiseta do estádio com apoio da fitcamisetas.com.br? Ele, Gabriel Spezzi. Boa, Gabriel. Todos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia 97, Avenida Paulista, 1439, no andar, entre 9 da manhã e 5 da tarde. É, mandar um beijo aqui pra dona Claudete aí, que tá fazendo aniversário hoje, a mãe do Batata. É palmeirense, tá... né? Corintiana, tá louco? Mãe do Batata. Corintiana, ela é gaviões, velho. Tá louco? Ela tatuou o guerreiro no braço, velho. Ela tatuou o guerreiro, tá atirando agora com laser pra tatuar o Gustavo, cara. Palmeirense roxa, ela. Ela quer esquecer do guerreiro, ela tá atirando com laser a tatuagem do guerreiro pra tatuar o Gustavo. Ô, dona Claudete, faz arroz doce pra mim de novo. Palmeirense. Mandar um abração aqui também pro Lucas, o amigo do Batata aí também, o pessoal do Buraco do Tatu. Que o Bacola lá de vez em quando aí também, pro Nacional lá da Quebrada e da Vila Maria. Boa. Mandar um abraço aqui pra Ana Escobar e pro Fábio Matias, pessoal da Dell aí também, pro Dante Machado. Machado, é nóis, hein? O pessoal vai entrar aqui no Estádio 97, tamo junto. Muito bem, Estádio 97 volta segunda-feira, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto e cuidado de homem. BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. KFC, quer conhecer melhor o frango mais gostoso do mundo? Curta KFC Brasil no Facebook. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Bom fim de semana para todo mundo e até segunda, às 5h30 aqui na Energia. Tchau. Toda sexta no Energia na Noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hearts Alone Air. Hardwell, com o programa Hardwell On Air. À meia-noite. Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3003-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV